Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a senhora Jovem Nerd, eu já botei a mãozinha na maçaneta do Bilbo. Aqui é o Guga Mafra, Cotorrunga Ahau. Olha o cara, voltou mudado. Aqui é a portuguesa e eu amo a Aotearoa. Aqui é a Azaghal, Tumek. Ih, rapaz, a galera tá maori. Você está botando no demais. Google Translator, maori? Será que tem? Essas palavras eu não conheço. Muito bem, nerds, estamos aqui de volta da Nova Zelândia, como prometido. Vamos fazer um Nerdcast contando tudo o que aconteceu nessa viagem maravilhosa. Vocês têm que ir, nerd. Depois de ouvir esse Nerdcast, vocês não vão aguentar e vão comprar passagem. Vamos para o Nerdcast. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast! Vamos! E, Azaghal, hoje temos um recadinho da Microsoft! Olha aí! Caso você não saiba, o Internet Explorer 10 está aí e a Microsoft fez uma campanha muito bem-humorada porque eles sabem que todo mundo gosta de falar mal do IE. Sabem? Eles ouviram. É verdade. Tanta gente falando que mal. Que atire o primeiro joinha negativo... Quem nunca falou mal, exatamente. E aí eles fizeram essa campanha com um hot site chamado O Navegador Que Você Amava Odiar. Olha aí. No passado, porque eles querem que você experimente o novo Internet Explorer. Eles querem uma chance? Eles querem uma chance, porque o Gizmodo já está falando bem, que é Olha muito aí. Rápido, que é divertido, que é fluido. O Geek.com também está falando bem, que tem privacidade. Quem sabe o Obama não consegue escutar você. No IE 10? E você vai falar mal pra sempre ou você vai experimentar o novo? Na verdade, é que você pode continuar falando mal, mas você tem que experimentar. Exatamente, porque as pessoas ficam assim, pô, até fácil falar mal quando você já tá acomodado em falar mal. Então tem um link aqui, eu não vou dizer que você queira clicar, você talvez não queira. Aliás, eu duvido que você vai experimentar o IE 10. Eu acho que você quer falar mal, não é? Sim. Então toma aí o desafio. Você pode fazer esse exercício com você mesmo. O Jovem Nerd está te desafiando. Eu não sei. Você falou, duvido. Eu acho que as pessoas querem... Você desafiou as pessoas a saírem da zona de conforto delas. É porque às vezes o cara quer continuar falando mal pra sempre. E ele não quer experimentar. Você desafiou. Ele não quer ser contrariado pela Microsoft. Você está abalando a zona de conforto das pessoas. Eu não sei. Tem um link. Não sei se você vai querer clicar. Mas tá aí, né? É. Clicar? O navegador que você amava odiar? Será? Outro recado interessante para jovens empreendedores, Azaghal. Olha aí. Você que está querendo criar a sua loja online, você que tem produtos, você que sabe como é que vai funcionar o seu negócio daqui pra frente. Só falta o quê? Começar? Cadê o sistema? Quem contratar? Estamos falando da galera da Loja Integrada. O que é a Loja Integrada? É uma startup que começou agora em 2013, incubada dentro da Nixos. Quem é a Nixos? É a empresa onde está a NetStore. É verdade. Não é? Então a gente pode dizer que a Nixos... Que funciona, que é uma empresa competente. Estamos há anos, muitos anos com ele. Nos livrou de uma enrascada alguns anos atrás. Não enrascada jurídica nem nada, mas a loja crescendo e o nosso antigo host não estava dando conta. Não estava dando conta e eles deram conta. Vieram, exato. E aí, a loja não cai mais, não tem nenhum problema. O nosso principal problema era de queda, não era de segurança, né? A gente nunca teve esse problema. Exatamente. E a Loja Integrada é produto desses caras. O que que é? É simplesmente uma ferramenta onde você cria sua loja em 15 minutos. Eu criei lá pra testar. Realmente muito rápido. Criei em menos de 15 minutos. Mas aí depende dos seus produtos, né? Se vai cadastrar os produtos e tal. Mas o fato é o seguinte. Os caras não cobram nada, Azaghal. Oi? Os caras não cobram taxa de instalação, de setup. Não cobram mensalidade pra você que tá começando. Não precisa de designer, programador. Tá tudo já criado. Tem integração com o Mercado Livre. Você pode criar loja no Facebook também. Mas como é que eles ganham? Bom, eles ganham porque eles têm 5 mil lojas cadastradas já e eles foram destaque e referência na InfoExame, no Portal de Administradores, na revista Galileu. Olha aí. E óbvio que eles têm planos pagos. Né? Você pergunta, o que é o plano pago? O plano gratuito tem um limite de visitantes. Aliás, cada plano tem um limite de visitantes. Eles não têm limite de page views, mas tem um limite de visitantes. Se você está começando, você tem menos visitantes, você vai poder ter uma loja de graça. Quando você for crescendo, você vai estar crescendo e vai poder pagar uma mensalidade para um número maior de visitantes. A lógica faz sentido. O fato é que quando você é pequeno e precisa economizar, os caras estão te ajudando. Os caras, exatamente. Zero. Você quer estar zero. Faz sentido. Não faz sentido? Faz sentido. Porra, eles crescem junto com você. Quem dera que na nossa época fosse assim. Porra, quem dera. Exatamente. Então vai lá, experimenta. Tem o link aqui, lojaintegrada.com.br. Mega fácil. Vai lá fazer já o setup da sua loja. Se você não tá começando agora, vai agora pra garantir o nome da loja. Ó, oh, né? E o Jovem Nerd, sempre à frente. Você já garantiu o Jovem Nerd? Eu já garanti, né, só. E não esquecendo, Azaghal, que este Nerdcast especial da Nova Zelândia tem tudo a ver com O Senhor dos Anéis, o Hobbit. Você vai estar morrendo de vontade de reassistir os filmes, vendo os nossos vídeos e ouvindo esse Nerdcast. Então lembrando que a galera da Warner e o iTunes Store estão com preços diferenciados para os filmes da saga Senhor dos Anéis. Isso entrando pelo link do Jovem Nerd que está no post desse Nerdcast. Exatamente, as versões digitais que você compra no iTunes para você ver na nuvem. Para sempre. Você vê para sempre no iPhone. No iPad, no PC, não precisa ser também só produtos da Apple, não, né? Precisa, você pode usar outros sistemas operacionais. Exatamente. E ele vai funcionar igual. Exatamente. Tem no iTunes, você vê. Você instala o iTunes e você vai ser feliz. Espetacular. Então vê lá, tem outros produtos também. É muito bom, comprar. Porque você não gasta mais espaço na prateleira. Pra quê, né? Tem gente que gosta, mas eu tô querendo me livrar. Você tá querendo se livrar, a nova era. É o mundo digital. Eu falo isso há muito tempo. É verdade. Há muito tempo, muito digital. Eu quero ver o filme, vou ver agora. Pronto, digital. Então vai lá, aproveita que só vai até o dia 19/6 os preços diferenciados no link do Jovem Nerd, não esquece. Ah, e tem que ser a conta brasileira da iTunes Store. Olha aí. Se tiver uma conta americana ou outra coisa, você vai clicar no link, não vai ver os produtos dessa promoção. Certo, então página brasileira iTunes brasileira. Store. Isso, vai lá. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para 14 minutos, 40 segundos e muitos hobbits. Muitos recados, muitos e-mails, um arroba outro, você para aqui. Porque nós tá meio que acumulado. E hoje a gente não pode ler muitos e-mails. É. Porque a gente tá com um programa de 2 horas, mano. Tá chicante. Chicante. Então a gente vai ser breve. Isso. Encontros SkyNerd. Acontecendo por aí. Já sabe. Assim como a Cozinha dos Nerds e os Nerds Cacete de Agulha salvando vidas. Exatamente. Muito bom. Várias artes dos fãs. Como o programa está longo, vou destacar algumas, como a arte do cosplay por Leandro Marques de Almeida. Muito bom. Almeida. Tem um demônio. Ou foi copiado errado? O cara pegou a cara do Jovem Nerd toda torta e colocou em várias situações, fez fotomontagens. Ficou muito engraçado, cara. E a charge do Jânio Garcia sobre o Nerdcast 365 ficou excelente. Ficou muito boa, cara. Muito obrigado a todos os artistas que mandam suas. Não deixem de mandar suas artes dos fãs que nós adoramos, vemos todas. Vocês vejam aí, cliquem no post que as artes estão fodas. Cliquem aí para ler os contos da SkyNerd. Clique para ver os vídeos variados sobre os temas antigos, inclusive os do programa sobre física. Exatamente. É importante ilustrar, porque né? Foi difícil. E vambora. Vamos começar com um e-mail sobre o Nerdcast Deep Web, lá atrás que ficou, né? Nerdcast 363. 363, exatamente. Do Matheus Portela, 19 anos, estudante de engenharia mecatrônica, Brasília, Distrito Federal. No podcast Deep Web, vocês disseram que nunca entenderam por que nos filmes morde-se moedas de ouro para verificar se é falso ou não. Também já fiquei curioso e alguns anos acerca dessa questão fiz uma pequena pesquisa. O ouro, apesar de ser um metal e contrariando o desenho do pica-pau, onde praticamente se quebrava todos os dentes ao morder, possui baixa dureza, o que significa que pressões relativamente baixas são capazes de deformá-lo. Olha aí. Assim, ao morder uma moeda de ouro, as pequenas deformações surgiam na superfície e comprovavam sua originalidade. Outros metais são comumente combinados com ouro para formar ligas metálicas mais duras, permitindo a criação de joias e moedas. Ao exercer a mesma pressão em duas moedas diferentes, aquela que deformar mais possui a maior quantidade de ouro puro em sua composição. Olha aí. Só. Por último, esse teste também permitia diferenciar entre moedas compostas por ouro daquelas que possuíam pirita, conhecido como ouro de tolos, pois ela possui uma dureza muito maior do que a do ouro e não deforma facilmente. Muito bom. Parabéns. Cara, eu sinto muita vergonha quando os atletas brasileiros ganham medalha de ouro e eles dão aquela mordidinha, sabe? Eu acho muita coisa de fudido. Tipo, você tá desconfiando mesmo dos caras? Meu Deus. Ah, eu sinto vergonha, cara. Eu não, sei lá, pode ter gente que acha engraçado, entendeu? Um e-mail off-topic. Tantos tópicos e a gente tem um off-topic. É. Adalberto Pires, 37 anos, fotógrafo e diretor de filmes pornô. Quê? É, olha aí. Ah, meu Deus do céu. Olá, amigos. Estava ouvindo, como de costume, o Nerdcast 363 sobre Deep Web e gostei muito do e-mail de uma ouvinte que dizia ter ido a uma palestra de uma ex-BBB que fazia filmes pornôs. Olha aí. Ao final do e-mail, o Azaghal ficou espantado por vocês fazerem isso. Sucesso com pessoas que trabalham com pornografia. Se isso não é sucesso, eu não sei o que é. Disse Azaghal. Eu achei legal porque a gente abrange. É, né? Exato. Um público imenso. É, não é mais nicho. Não. Pois bem, continua Adalberto, que pelo visto tá usando um nome fake, né? Eu trabalho com pornografia há 5 anos, dirigindo e fotografando filmes pornôs aqui em São Paulo. Eu queria saber se são aqueles filmes que fica o fotógrafo o tempo inteiro batendo foto do filme. Que isso é irritante pra caralho. Flash estourando. É isso não, né? Eu espero que não. É o cara, peraí, só um pouquinho aí. Mas e aí? Ele diz que acompanha a gente desde 2009. Nossa, cara. Fico a semana toda esperando a sexta-feira para ouvir o Nerdcast. Comecei minha carreira desenhando hentai. Pô, que beleza. E de tanto encher o saco dos fotógrafos da empresa para ir ver uma gravação, acabei tendo uma chance de fazer alguns cliques nos ensaios. Exatamente isso. Exatamente isso. E gostei, diz ele. Hoje sou diretor. Estou enviando o link de uma foto minha com Mônica Matos, que não foi citada no Nerdcast 340. Ó, de pornografia. E como não sou o único do ramo da pornografia a ouvir o Nerdcast, gostaria de dar uma ideia de camisa. Nerds make porn. Ou keep calm and make a porn. O que acham? É ótima ideia, cara. Vou levar uma camisa da Nerdtor na minha próxima produção. Não, meu Deus do céu. Ah, cara. Pô, o Slave do Robô, tu miguelou a foto aqui, não tem miguelou, a foto cadê dele. Cadê a foto dele com a Mônica Matos? Pô, a linkinho, gente. Oh, já pensou, você pode colocar uma camisa da Nerdtor dentro de um filme pornô? Isso ia ser legal. Isso ia ser legal. Qual camisa? A gente podia mandar pra ele. Tem que mandar pra ele. Qual camisa que a gente... Qual camisa tem um apelo erótico? Um apelo erótico nos Double Damage? Double Damage. Pro filme de dupla penetração. Boa! Boa, boa! Passa aí, cara. Escreve pra gente, passa o endereço que a gente vai mandar Double Damage. Excelente. Nossa! Mas é Patriz, é Patriz. O que você inventou? Tá vendo? Outro off-topic. Jean Bruni de Mello, 24 anos, estudante de Direito, Rio de Janeiro, RJ. Escreve esse e-mail pra contar um fato muito curioso relacionado com considerações finais do longínquo Nerdcast 630 sobre deseducação financeira. Nossa, tenho aula de Direito do Trabalho com o juiz titular de uma das varas do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Nossa, quanto trabalho. Sendo assim, é inevitável que comentários sobre seus julgados sejam colocados em pauta no meio das aulas. Certo. Ocorre que, na aula do dia 24 de maio, ao lecionar sobre salário e utilidade, que para evitar um e-mail da Tavênia e para ilustrar de modo que seja de entendimento geral, me limito a dizer que até 70% de um salário pode ser pago em utilidades, que são espécies de agradinhos ou gratificações pagas pelo trabalho prestado. Sério? Caraca! O que você tá pensando em mandar a camisa da Nestor? Não. Pra todos os funcionários? Não. Não tô pensando nada. Mas é uma informação interessante. Tendo um exemplo mais comum, benefício da alimentação. Meu professor comentou rapidamente de um caso julgado por ele, onde funcionário de uma certa empresa no Rio de Janeiro entrou com a ação pedindo danos morais contra seu empregador por receber parte do seu salário em vale prostituta. Olha, não acredito, cara. Sim, isso mesmo que vocês leram, Ned. Uma determinada parte do salário do cara era pago em voucher de puteiro. Excelente, cara. Ai, espero que me perdoe por desenterrar um assunto tão antigo, mas era uma coisa que eu precisava compartilhar com vocês, cara. Excelente! Caraca, só pra constar, o julgado foi favorável ao empregado que se sentiu lesado pelos vale-putas. Caraca, tem até o link da notícia. Tem notícia, que excelente! Olha aí, então é possível, Azaghal. Puta charuto. E vale de puteiro. Voucher de puteiro, cara. Ah, que excelente. E Azaghal, não podemos ir sem lembrar que nós estaremos no YouPix em São Paulo muito em breve. Estaremos. A nossa participação do YouPix esse ano vai ser totalmente SBT. É. A gente vai participar de um passo a repassa, torta na cara com a galera do Cid. Olha que beleza. Eu espero que ele esteja lá com a sua barba lustrosa. E também vamos participar do Talent Show, Web Talent Show. Exatamente. E é por isso que nós estamos dando esse recado, porque você nerd que está ouvindo esse Nerdcast, pode ser julgado por nós lá no Web Talent Show. É o seguinte, você chega lá, se inscreve, tem link aqui, você vai, se inscreve, manda um vídeo mostrando teu talento, qualquer coisa, tipo, sabe, qualquer coisa mesmo. O cara que no ano passado ganhou porque ele conseguia rebolar durante, sei lá, quantas quatro horas. 4 minutos, sei lá. Então qualquer você vê coisa. Que é realmente você qualquer vai, coisa. É, você, aí você vai lá no dia, no palco, vai apresentar seu talento, e quem são os judges? Quem são os juízes da parada? Nós. Eu e Azaghal. Olha aí que beleza. Eu queria que tivesse música. O Azaghal. Pode combinar de fazer. Boa, bem lembrado. Então não perca o YouPix. Você vai lá, pode ir lá nos ver, ver nossos painéis. Tem a programação da gente na página do YouPix também. Procure no nosso Facebook, no evento da página do Jovem Nerd também. E é isso. Se inscreva para o Web Talent Show. Quero ver você, quero ver se você tem coragem de enfrentar o julgamento de Azaghal. Eu quero te julgar. Excelente. E relevante ao tema deste Nerdcast. Isso, as pessoas vão ouvir muito sobre Nova Zelândia agora. 2 horas isso, sobre Nova Zelândia. Senta que lá vem Nova Zelândia. É muita história maneira. Mas pra Nerd Tour Nova Zelândia acontecer, nós precisamos de patrocinadores para custear a viagem, sim, certo? Sim. Para viabilizar. Um dos patrocinadores foi a Education New Zealand. Sim. Que é um órgão do governo de lá que trabalha em trazer alunos estrangeiros para aprender inglês nos diversos cursos que existem por toda a Nova Zelândia. Sim. Nós visitamos várias escolas, é muito maneiro. Sim. E eles estão no foco de trazer brasileiros porque só 1% dos 250 mil brasileiros que estudam inglês fora do Brasil todo ano vão para a Nova Zelândia. Exato. E às vezes a pessoa não vai porque não lê, não, simplesmente não pensa na Nova Zelândia. Exato. E assim, o foda é o seguinte, escola de inglês, elas são todas iguais. Você qualquer país que tenha um curso de inglês, seja Inglaterra, Estados Unidos, você vai ter escolas mais fracas e escolas fodonas, certo? Não tem diferença, é, sim, tudo igual. Eu acho que o que motiva a pessoa a ir para um país é o que esse país tem a oferecer. Exato. Em torno dessa vivência. Porque o foda de um curso de inglês fora do Brasil, que eu realizei nessa viagem, é que você aprende muito melhor e muito mais rápido porque você vive uma imersão, não só da língua, como da cultura. Exatamente. Certo? E porra, cara, Nova Zelândia pro nerd é o lugar. É o lugar. É o lugar, cara. Você tem diversas cidades. Auckland, Rotorua, Wellington, Nelson, Christchurch, Queenstown. Cara, qualquer uma das cidades que a gente foi, que a gente visitou, a gente atesta. É um lugar foda pra você ficar, pra que você vai estudar inglês, vai aprender inglês e você vai poder fazer diversas atividades, não só relacionadas ao Senhor dos Anéis, mas também com tudo visual, turismo de aventura. É muito maneiro, cara. E eles pediram pra gente falar algumas coisas importantes da Nova Zelândia, se tá com vontade. O governo do Brasil tem uma excelente relação com a Nova Zelândia. Não, e o que acontece, muita gente vai estudar lá, muitos estudantes que a gente conversou, o cara começa como estudante, passa algum tempo e ele quer trabalhar também. Exatamente. Pra fazer uma grana, que o salário lá é legal. Não é difícil de se arranjar não, trabalho. Não, é bem tranquilo. Todos que a gente conversou, que se predispuseram, conseguiram um emprego e estavam trabalhando, fazendo uma graninha e praticando inglês pra valer, né? Exato. Como trabalho. É um país miscigenado e eles recebem muito bem o estrangeiro. Nem todos os países recebem bem o estrangeiro, né? É. A Nova Zelândia, cara, eles abrem os braços mesmo pra todos aprenderem. É um lugar cheio de esporte radical, tem qualidade de educação alta, a renda per capita lá é alta, é um país pequenininho, mas é um país rico. E, cara, é o lugar. Então, tem vários links nesse post da New Zealand Educators, da Conversa, que é a agência que levou a gente pra lá. Do Turismo Maori, que levou a gente em várias atrações fodásticas. Exatamente. Tem o próprio site da Nova Zelândia, ou seja, tem um monte de links aí pra você que tá querendo planejar, se você tá começando a ficar empolgado em viajar pra ajudar, ou pra simplesmente em lua de mel. Exato, cara. Turismo. Vá para a Nova Zelândia, tem links aí pra ajudar a sua viagem, certo? Certo. Muito bom. Que hora? Que hora? Muito bem. Viagem para a Nova Zelândia parece longe. Yeah. Mas não é tão longe. Ah, assim. É longe, pai. É um dia de viagem, um dia inteiro. É um dia inteiro, né? Assim, as pessoas perguntam, né? Tem várias maneiras de ir pra Nova Zelândia. Tem gente que já foi pela África do Sul, Austrália. Tem gente que vai por Dubai, Taiwan e o cacete. E essas viagens são gigantes. A mais curta que a gente viu é pelo Chile, né? Foi a que a gente fez. Que a gente fez, né? A gente... Bom, só para as pessoas terem noção. Partindo de São Paulo pro Chile, são 4 horas de viagem. Do Chile para Nova Zelândia são umas 13, né? Isso. 13 horas de viagem. Então é isso. Conte aí o tempo de espera entre um voo e outro, você tem mais ou menos o tempo de viagem. E no meio do Pacífico tem a tal Dateline, que separa o dia, onde o dia começa e termina, né? E é por isso que a gente, quando viaja pra lá, a gente perde um dia e quando volta pra cá ganha de novo. É, porque não é só, não são só as 15 horas de fuso horário, né? Uhum. Você tem essa, entre aspas, viagem no tempo, né? A gente saiu daqui dia 12 e chegou em Auckland dia 14. A gente nunca viveu o dia 13. Dia 13, que era uma segunda-feira. Exato, né? Não é entre aspas. A gente viajou no tempo, isso aconteceu de verdade. A gente não envelheceu mais devagar. Biologicamente a gente não viajou no tempo, mas socialmente, a gente, é o que você falou, a gente não viveu no dia 13. O dia 13 não aconteceu pra gente. Socialmente? Nossa senhora. Eu viajei no tempo socialmente. Não é? Não, então. Essa é a primeira vez que eu viajo no tempo social. E na volta, a gente de fato viveu o dia 30 duas vezes. É verdade. Então ficou 0-0. Fica 0-0 quando você volta. Foi igual o Groundhog Day. Não, não vivemos duas vezes. A gente saiu de lá às 5 da tarde, chegou aqui às 10 da noite. Parece que viajamos 5 horas. Não, mas a gente ficou, sei lá, 20 horas dentro de um avião e... Só passou 5. No mundo real só se passaram 5 horas. Exatamente. Entendeu? Será que a gente envelhece menos? A gente tava dormindo, whatever. Tá bom. Eu queria que meus dias tivessem 30 horas e eu dormisse um pedaço do dia também. Eu não sofri nada, nada com jet lag. Até nego... parece, hoje acordou 3 horas da tarde. Não, essa é minha vida normal. Eu não sofri nada, eu não fiquei fudido aqui, eu fiquei com sono quando não tenho sono, fiquei normal. Minha vida não mudou nada, nada. Então, na verdade a gente descobriu que a gente vive no horário da Nova Zelândia. Eu vivo um fuso horário internacional. Porque eu não tenho jet lag em lugar nenhum que eu vou. Lá a gente dormia às 11 da noite, acordava às 7 da manhã, tá tudo ótimo. Tudo ótimo. Aí aqui voltou o horário normal. Ou seja, o nosso relógio biológico é Kiwi. Olha aí. Temos que morar lá. O meu é o relógio biológico do mundo. Onde eu for, Estados Unidos, Espanha, eu tô encaixado. Pô, então faz teu horário biológico acordar às 7 da manhã todo dia, né? Pelo amor de Deus. Meu relógio biológico no Brasil é adaptado pro meu dia a dia. Eu me acabei de jet lag. Lá eu sofri bastante com jet lag, mas como a gente conseguiu dormir bastante no avião e tal, não foi tão ruim. Agora na volta, eu tô dormindo direto. Eu tô dormindo faz 2 dias. Engraçado, eu não senti nada. Na ida, ficou tudo bem. Você tem que abstrair esse negócio de ficar fazendo conta. Ih, ó, no Brasil, agora são 7 da noite. Não, esquece. Um amigo nosso, o senhor Z, ele deu a dica que eu acho que é precisa pra você já ir com a mente adaptada. Você entrou no avião, você coloca o seu relógio pro horário do destino. Isso. E aí dentro do avião, você já passa a viver o horário que você vai viver durante o período da viagem. É isso aí. Então eu entrei no avião do Chile pra Nova Zelândia, pra Auckland, tum, adiantei ele 12 horas e fui embora. E aí já não ficava mais aí, são 5 no Brasil e sei lá que horas na Nova, 20 na Nova Zelândia. Eu já tava no horário da Nova Zelândia e o Brasil já era passado. É, eu não, eu sou esse cara aí que fica, são 20 horas no Brasil e 5 não, eu sou esse cara aí. Eu não converto dinheiro, não converto horário. Não converter dinheiro também. De entrada internacional, assim, da Nova Zelândia é Auckland, que é a cidade lá no norte. E, né? E é fantástico porque você já chega no aeroporto e ele já fala: olá, você está na Terra-média. É, muito foda. Porque logo antes, você passa a imigração, o aeroporto tá todo decorado no estilo do Hobbit. É muito foda. É muito foda. Né, cenários, colunas anãs, anões gigantes. É chique Erebor. É muito foda, Erebor. Cara. Erebor. Eragorn. Chique Eragorn. Todo mundo com a barba pra fazer. Mas Auckland é a maior cidade da Nova Zelândia, tipo São Paulo. Não é a capital, mas é a maior cidade. Eles reclamam de trânsito, mas eles não sabem, a gente ri. Eles não sabem o que é trânsito. É porque é grande pra eles, tem 1 milhão de habitantes, é uma cidade micro, né? Assim, ela é grande, mas não tem, né? É, exato. São Paulo tem 20 milhões de habitantes. É, a grande São Paulo, né? É, Guga, mais ou menos isso? São 20 milhões de habitantes, é grande São Paulo, mas cidade de 20 milhões de habitantes é coisa de terceiro mundo. É uma cidade bizarramente super desenvolvida. É. Auckland é uma cidade grande. São Paulo é que é uma cidade anormal. Mas o Rio de Janeiro tem quantos habitantes? Então, Rio de Janeiro, 6 milhões de habitantes. A Nova Zelândia inteira tem 4,5. É engraçado, porque eles falaram assim: não, Auckland, nossa, é uma cidade, é muito cheia. O pessoal que mora nos interiores da Nova Zelândia vão pra Auckland e ficam: caralho, é muita gente. E pra gente... Caraca, vazia. Parece uma cidade fantasma. Parece feriado. Parece feriado. Cidade feriada. Olha, ah, hoje é feriado aqui. Vale aqui dizer que a gente foi pra lá a convite do governo neozelandês, porque verdade, não está fácil pra ninguém. Mas é muito maneiro, porque o governo deles, eles já tinham esse plano de aumentar o número de brasileiros que vão para a Nova Zelândia estudar inglês. Isso. Que eu nunca realizei isso. Olha aí, Narciso, hein? Eu nunca realizei isso, Narciso. Que o melhor lugar pra você estudar inglês é num país de língua nativa. O nosso Guga Mafra, que é o cara que vende Jovem Nerd, falou: apresentou o Nerd Tour pra eles, olha só que legal o que nós fazemos, e eles, puta, encaixou, deu certinho, é isso que a gente quer. E aí o nosso querido Guga Mafra foi como Gandalf. Ele até tem um badge nas canetas de Gandalf. I'm looking for someone to share in an adventure. Você conseguiu a aventura pra gente, Guga Mafra. Parte dessa viagem também foi pra promover o turismo Maori na Nova Zelândia, que é muito maneiro, né? É verdade, que a gente foi pra lá com todo mundo que pensa em Nova Zelândia. A Nova Zelândia, ela não existia até pouco tempo atrás, né? Existia só nas palavras, só na TV Colosso, né? O exato, Jaca Paládio, o Jaca Paládio. Que vivia exato. Falando da Nova Zelândia. Como vocês sabem, o samba nasceu na Nova Zelândia e foi inventado pelo meu tataravô, o Pagodinho Paládio. Até então ela tava debaixo d'água. Aí ela, de repente, apareceu pro mundo com o Senhor dos Anéis. Sim. Graças ao Peter Jackson, que devia ter uma estátua em cada cidade que ele filmou. É verdade. Ele colocou no mapa Nova Zelândia. A estátua que tem em cada lugar compraram na empresa dele, né? Vindo pela web. E aí você vai pra Nova Zelândia nesse foco master de Senhor dos Anéis, vou fazer o tudo. Eu falei pro cara da imigração lá: ah, vocês vieram fazer o quê? A gente, ah, turismo e tal. Aí eu falei: a gente veio fazer o tudo do Senhor dos Anéis. Uhum. Aí ele: ah, vocês gostam do Senhor dos Anéis? Aí eu mostrei minha tatuagem de runas. Ele: caraca! Aí... é aprovado! Pá. E aí ele perguntou assim: ah, no Brasil é isso que vocês pensam da Nova Zelândia? Senhor dos Anéis? Aí eu falei: é, basicamente sim. Nossa, deny. Aí vocês não pensam em samba quando pensam no Brasil? É, porra. Exato. A mulher da reportagem pensou. É. Caraca, mas aí, aliás, é interessante você ter comentado isso. As pessoas ficam na dúvida: você não precisa de visto para ir para a Nova Zelândia. Você não precisa tirar o visto no consulado nem nada. Você pode simplesmente chegar lá. Visto de turista, né? De turista. Visto de turista, exatamente. Se for trabalhar ou estudar e tal, você vai precisar de mais tempo, você vai precisar disso. Mas, como turista, você tem 3 meses lá, né? Obviamente, chega com documentos que comprovam que você está indo como turista, por exemplo, reserva em hotel, essas coisas. Né? Passagem de volta. É, exato. Não, mas, por exemplo, se você for estudar 3 meses, você tem direito também. Entra como visto turista. Ah, tá. Aí você tem 3 meses. Fica mais tempo. Aí sim, precisa de um. Mas aí o que é foda é que a Nova Zelândia, ela, surpreendentemente, é muito mais do que o Senhor dos Anéis. É mesmo. Cara. É muito mais mesmo. A gente não faz ideia, A gente foi pra lá achando que ia fazer só o tudo dos Senhor dos Anéis. Tanto que nosso roteiro foi baseado cheio nisso, de né? Tué, e a gente ficava: caraca, que porra é essa de porra Maori? E aí no final a gente: não, bota mais Maori. Não sei o que lá, sabe? A gente tava... Eu fiz a tatuagem Maori. É verdade, cara. Foi de tão fanático que a gente acabou ficando pela parada, sabe? Então é muito surpreendente. É muito incrível como um país tão pequeno, você tem tanta coisa pra conhecer. A gente ficou lá 16 dias e a gente não viu quase nada. Yeah, toda a cidade a gente tinha que ir embora. Ai, meu Deus, eu quero ficar mais, eu quero fazer banho de lama, sei lá. Mas o Auckland foi uma experiência muito maneira. Os caras têm cassinos. É que é cassino, né? Cassino, mais ou menos. A Zagal e a Portuguesa perderam dinheiro. Todo mundo perdeu dinheiro no cassino. E eles têm a Sky Tower, a famosa Sky Tower lá, a mega torre de 300 e tantos metros no meio da cidade e tal. E bem maneira, você pode pular lá. Pode andar pelo lado de fora. Andar pelo lado de fora da torre com um cabinho te segurando. Então, isso que eu acho maneiro lá na Nova Zelândia. Maneiro assim, pra quem quer, né? Você tem atividades radicais em tudo, assim, em todo lugar tem atividades. É, todo lugar você pode se jogar de alguma coisa. Mas lá... Essa é basicamente, devia ser o logo de turismo da Nova Zelândia. É. Nova Zelândia, você pode jogar de qualquer lugar. Você chega num prédio, pula. Ah, tô andando aqui na rua, na rua, assim, na calçada, na rua da alfândega, tem lá um estilingue do inferno que você senta e ele te joga pra cima. Não era um lugar especial, não. Era no meio da rua. No meio da rua. Afinal, eles inventaram o bungee jumping, então eles são os caras que realmente exploram o máximo esses esportes. Não, lá é o lugar mais seguro pra fazer essas As coisas. Pracinhas das crianças não tem balancinho, escorreguinha, não. É tirolesa aggressive. Sem segurança, sem nada. As crianças são hardcore lá. Mas apesar de tudo, cara, uma coisa que a gente aprendeu lá é que nunca houve nenhum acidente com um bungee jumping lá. Ninguém nunca arrebentou corda, ninguém nunca morreu. É, o único caso de alguma pessoa que se machucou gravemente foi uma garota que tinha operado a coluna, alguma coisa assim, uns meses antes, não avisou pros caras que tinha operado a coluna, aí pulou e aí se machucou toda. Mas não arrebentou nada. Eles falam que aqueles cabos, aqueles elásticos do bungee jumping, eles são feitos pra durar 5 mil pulos. E eles jogam fora depois de 1.500 pulos. Então, quer dizer, a galera profi mesmo. Tipo assim, só você ter coragem e ir, porque não vai acontecer nada com você. É muito maneiro. Eu fui só naquele elástico maluco que te joga pra cima, que nunca mais... Na catapulta, tu foi na catapulta. Catapulta, cara. Catapulta. Nossa, caraca. Meu Deus, jovem. Terrível, vocês vão ver na Nerdtude no... Mas Auckland, assim, ela é uma cidade legal, mas não é o que você... Não, eu acho que não deve ser o foco de uma viagem pra Nova Zelândia. Você chega em Auckland e sai fora. O que mais tem Auckland é escola de línguas. É, né? Tem... Caraca! Escola de inglês pra cacete. A dica é ter um tour de ônibus que... Tem várias paradas. Aquele tour que você compra... É, o Bubblehead Tour, que a gente chama. Você pode saltar em vários lugares pra pegar o próximo ônibus. Esse tour é... Pode pegar tranquilamente, ele vai lá, depois tu pega outro ônibus. Agora, a Nova Zelândia, ela fecha às 5 horas da tarde. Então, você tem que realmente acordar muito cedo. O ritmo lá Cara, isso é muito maluco. O nego janta às 6:30 da tarde. É. Na Nova Zelândia. A gente olhava no nosso... Ah, eu tenho jantar com a galera da escola que vocês vão visitar às 6:30. Jantar às 6:30? E esse é o padrão deles. Eles jantam, acordam muito cedo, porque escurece mais cedo lá e tal. E aí, eles vivem até 5 da tarde, o horário comercial deles. O trabalho acaba às 5 e acaba mesmo. Vai todo mundo pra casa. E 6:30 tá todo mundo jantando. 7 horas assistindo o rugby. Todo mundo dormindo, sei lá. Isso nessa época do ano que a gente foi, que foi maio, que aí realmente anoitece cedo. No verão lá é o contrário. Se você for fazer o tour, por exemplo, meio-dia, pegar o Bubblehead Tour meio-dia, você não vai conseguir fazer ele inteiro. O ideal é que você faça ele bem cedo. De manhã. Tem essas coisas legais de Sky Tower, não sei o que lá. Tem um aquário bem interessante pra quem curte peixe, pinguim e tubarão. Lugar maneiro de Auckland que a gente visitou é Mount Eden, que é um super vulcão adormecido lá há quase 30 mil anos. Você vê a cratera do vulcão, mas ela tá toda bonitinha, verdinha. A gente torce por isso, né? Exato. Caraca, porque é no meio da cidade, cara. Isso é aquele estourar. Não, os vulcões, assim, se estourar qualquer vulcão, acaba. É, essa é a graça. Não, que o cara, a gente até falou, se estourar vulcão, é melhor então a gente não estar aqui. Mas o cara falou, se esses vulcões estourassem, era melhor estar ali. É o melhor lugar. Porque o mundo ia acabar. Então você ia ser vaporizado rapidamente, entendeu? Exato. Mas esse vulcão Mount Eden é interessante porque é uma parada muito grande. Se vocês lembrarem do nosso Nerd Tour na Normandia, que a gente ficava lá, caraca, olha o tamanho dessa cratera das bombas lá em Pont du Roc. Cara, aquilo é nada perto do tamanho dessa boca de vulcão. E o cara tava explicando que quando chove, pode chover o que for, não empoça a água dentro do vulcão. É uma super cratera, né? Era pra ser uma piscina quando chove. É, e a parada, a água, ela entra lá dentro e vai embora. Vai pra uma outra nascente, sei lá onde, vira um geyser, sei lá onde. Ela vai pras cavernas de Waitomo, esculpir pedra. Cara, é muito foda, porque é uma parada impressionante, cara. É um lugar, esse é um lugar maneiro de se ir em Auckland. É, Auckland acho que tem 20 vulcões, tem, ou quase 20, não sei. E o Mount Eden é o maior deles, fica no meio da cidade. E é o mais antigo também, ele tem 29 mil anos. Mas tem um lá que é o mais recente, que a gente não chegou aí, que tem 4 mil anos. Ó. E fica do outro lado do canal lá. Ele está tinindo ainda. Tá. É. Na verdade, a Nova Zelândia, ela é um vulcão gigante. Que está prestes a explodir a qualquer momento. É uma ilha que nasceu do fundo do mar por causa de atividade vulcânica. Então tem vulcão e coisa borbulhando para tudo que é lado. Aliás, isso é muito interessante você falar, porque como a Nova Zelândia geologicamente é uma ilha nova, né? Ela surgiu do mar, ela não tem... Por exemplo, a Austrália, todo mundo conhece que é o lugar que tem os bichos mais peçonhentos do mundo, é sinistro. Mas a Nova Zelândia, ela nunca teve ligação com o continente, nunca teve nada. Então, era uma terra de pássaros. Não tem animais de grande porte lá, não tinha predadores. Não tem cobra na Nova Zelândia, não tem cobra, rapaz. É mato sem cobra. Você pode ir na floresta e não tem cobra, não tem bicho escroto. Não tem aranha venenosa. A aranha mais venenosa deles só dá um vermelhinho e tal, um negócio assim, a picada. E aí, como era uma terra de pássaros, né, o pássaro mais famoso lá foi o que acabou não precisava voar, porque não tinha predador natural, ficava só no chão, aí ele engordou, perdeu as asas e virou o kiwi, que eles chamam de kiwi. Não, a fruta. E perdeu as penas, né? Virou peludo. E ele é peludo, ele não tem penas, ele tem pelos. E dorme o dia inteiro. Dorme 22 horas por dia, só anda à noite. A gente só viu dois kiwis, tipo um zoológico, numa parada fechada, né? Onde eles simulam a noite, pra você ver ele andando. Tá em extinção, porque os ingleses chegaram lá com animais predadores que foram matando os kiwis. Cachorros e gatos. Mas é muito legal. Aliás, o Neus holandês, ele se chama de kiwi. Assim como o australiano se chama de Aussie, né? Aussie, não é? O australiano se chama de Aussie? Não sei. É. O neozelandês se chama de kiwi. É uma história muito maneira, porque os caras na Primeira Guerra, eles foram, né? Como parte do exército britânico, os australianos e neozelandeses foram pra todas as guerras mundiais. E na Primeira Guerra Mundial, os soldados levavam uma graxa de bota, né? Que o pacote lá, a lata, tinha um kiwi, escrito kiwi na parada. E aí os soldados de outros países começaram a chamar os caras de kiwi. E aí pegou, e eles adoram se chamar de kiwi. Tudo é kiwi lá, essa tudo. Que é verdade. Turismo kiwi, padaria kiwi. Kiwi, o primeiro da cidade pega o kiwi pra ele. Exatamente. É, a fruta veio depois, né? Que era uma fruta chinesa que eles modificaram lá. E vamos chamar essa fruta, virou única. Tudo que é único eles gostam de chamar de kiwi, né? E aí como a fruta passou a ser única de lá, eles chamaram de kiwi também. Então é isso, é muito bom. Isso aí. Quer dizer, os kiwis vivem a vida noturna, são gordinhos... Dorme ao contrário, né? Porra! Você tá lembrando alguma coisa, não? É, exato. Os kiwis são nerds. A nosso tour, ele foi feito de norte a sul. Então, Auckland, como é bem ao norte, a gente começou lá e começou dirigindo até lá embaixo, até a segunda ilha. São duas ilhas, né? Isso. Ilha Norte e Ilha Sul. Na verdade, são três, mas uma é só de fachada. É, porque é meio pequenininha, é uma reserva e ninguém vai, aqueles dias. Mas as ilhas grandes mesmo são a Norte e Sul. E a Nova Zelândia não é muito grande, é tipo o tamanho do estado de São Paulo, alguma coisa assim, né? Ela realmente não é grande. E aí a gente começou a descer e logo abaixo de Auckland tem um lugar muito foda que vocês têm que ir, que se chama Waitomo Caves. Cara, é um lugar fodástico. As cavernas. Vale ficar um dia inteiro por lá. Tem uma porrada de passeios diferentes dentro das cavernas. Cavernas completamente diferentes. Era uma parada inacreditável. Tem uma caverna que a parada dela é que ela tem uns vermes. Calma, luminescente. Você vai assustar a freguesia, calma. Não, vermes luminescente, cara. É uma parada são de outro larguinhos. Planeta. É uma parada Avatar. Eles chamam de glowworms, mas é só um apelido, porque eles não são vermes, eles são larvas, né? Larvas de insetos. Mas isso é muito foda. Você vai descendo a caverna, que já é por si só fantástica, cheia de estalactites. Estalactites. Né? Pra tudo que é lado, aquela caverna cheia de pontas e dentes, não sei o que lá. E aí você chega no pedaço da caverna que tem essas larvas, né? Uhum. Que estão ali dentro da caverna e aí elas criam uns tentáculos. Ai, você falando parece uns monstros. Então explica de uma forma bonita. Calma. Tentáculos. Você vai no escuro. Você entra num barquinho, você vai no escuro, dentro da caverna escura. A mulher sabe guiar o barco, sei lá como. Porque os kiwi tem night vision. E aí, de repente, você vê o teto da caverna, parece um céu estrelado. Porque elas têm bioluminescência. Essência, é como se fosse um... Elas quem? As larvas. Os seres mágicos. Mas as larvas não estão andando. Elas são pequenininhas. E pulando na sua cara. Elas estão dentro de casulos. Mas o que elas são? Larvas. Ok. Elas são larvas. Mas você não vê. Você só vê aquele... O ponto é que nem um vagalume. Você já olhou um vagalume de perto? É um bicho assustador. Mas de longe piscando é bonitinho. Não, mas a larva nove meses. Elas não andam, não fazem nada. Elas ficam lá paradinhas. Ficam paradas, é isso. Durante nove meses. Mas elas têm os fiapos mas lá. Mas são fiapos de finos. Calma. Ela explicou. Qual é a... Por que que essa larva tá brilhando? Ela explicou isso, né? Tipo Avatar. É porque ela... A luz atrai outros insetos que ela vai comer. Porque o inseto tá, entrou na caverna e falou... Caralho, como é que eu saio daqui? E aí ele vê essa luz e fala... Olha, a lua é a saída. O vou céu, cair é. Fora. E aí ele vai, vai na... Exato. E aí o que acontece? Ela bota pra baixo. Quando ela joga a lanterna em cima da parada, você vê que tem um monte de fios. Como se fossem fios de seda. São grudentos. Que aí o inseto vai... Puc, vai pra luz. Ele gruda. Pesca o inseto, ele basicamente. Ele pesca, exatamente. Gruda que ele, lá. Quando o inseto fica preso num desses fios, ou tentáculos, a larva puxa... Tentáculo, parece uma teia de aranha. Parece uma fio teia. De teia. É um ela puxa o bicho e come. Exatamente. E aí... Só que você não vê nada disso. No final das contas, você só vê o céu estrelado. E o você vê os fios. Parece quando... Sabe aquele negócio que você cola no quarto da criança? Parece. É tipo isso. Maneiro. Não, é fantástico. É fantástico. Não, não parece essa cretinice. Parece, não. A luz dela é azul. É meio azulada. Parece meio azulada. LED, cara. Só que é muito LED. Foda, é muito foda. É muito foda. É uma parada de outro planeta, cara. É Avatar. É uma parada, é uma parada de outro planeta. É foda. É foda. É um passeio muito maneiro. Você fica aqui caído. É bom fechar a boca porque pode cair uma alarma na sua boca. Não, não vou cair. Não, e ele fala que depois de 8, 9 meses ela entra num casulo, vira um mosquito que não tem boca nem estômago. E ela só vive, tipo, 2 dias pra poder botar ovos e morrer. Elas acordam, transam até morrer. Transa o até macho morrer. Transa até exaustão, a fêmea bota os ovos e morre em seguida. E aí começa esse ciclo todo de novo, cara. É muito louco. What a life. Além dos insetos aí, tem outra coisa bem legal que é você entrar na caverna, o próprio passeio da caverna é muito maneiro. Ela é bem funda, né? Ela é bem longa e você vai entrando nela até o fim e tal. E também tem toda a história das pedras que são esculpidas pela água e como elas vão ficando, e as formações, você não pode pôr a mão, essas coisas. Isso é bem maneiro também. Isso foi numa outra caverna que a gente foi, né? Que tinha mais essas formações rochosas feitas parecia pela... Parecia lençóis. Água. Cara, era inacreditável. E a mulher falou, se você tocar numa pedra dessas, numa estalactite, não era estalactite. Mit? É. Não, não era. É outro nome. O véu. Estalactivel? Não é estalactite também, você não pode tocar. Então, o importante é o seguinte. Se você, essa pedra se forma pela água escorrendo e, sei lá, juntando... Ela vai pingando com os minerais. Isso, né? Exatamente. E os minerais ficam lá. E aí ela solidifica e vai mais uma gotinha e ela fica aquela coisa, né? E é branquinho. E se você botar a mão ali, a sua gordura, seu gorduroso nojento, impede que a água... continue a grudar na próxima ponta, entendeu? É, isso aí. Você besunta a pedra. E pra fazer um negocinho, sei lá, de 2 centímetros, 3 centímetros, demora 100 anos. É, cara. E são, realmente tem uns que parecem, a formação faz como se fosse um véu, é né? Animal. É. Cara, é muito incrível. Lembrando que esse Whiteon aqui não é uma caverna, não. É só uma região que tem várias cavernas. Inclusive tem uns passeios irados que a gente não teve tempo de fazer. Não deu tempo. Que é você fazer rapel dentro da caverna, pular no rio, descer... De caiaque. A correnteza lá em cima de uma boia. Não é de caiaque, é usando uma roupa inflável. Você vai flutuando. Uma roupa inflável. Uma roupa inflável? É uma roupa inflável. Pensava que era caiaque, mano. Não, a roupa infla e você vai por dentro e da... E tu vai descendo o rio dentro da caverna, que irado. Cara, esse é um lugar realmente pra você chegar ali de manhã cedo, marca e fica o dia inteiro, cara. É porque é muito foda. É porque tem um tour lá, que é esse super radical, que leva 5 horas. Isso. Então é o dia inteiro. Não, já começa a ser radical no carro que te leva pra caverna, com a ruivinha fedora. Dorenta que vai dirigindo que nem uma maluca, cara. Tu vai sacudindo dentro da van que nem um desesperado. A bonitinha, tava com um CC gigante. A gente que horror! Coitada! Foi um contraste muito escroto. Eu achava que era o Jovem Nerd que tava fedendo. É sempre assim. O gordo toma culpa. Não, o que o Guga passou por mim, nada. A Zagal, eu dei uma cheirada, né? Uhum. Fingi que tava encostando a cabeça pra ver se... Que graça. Se tava, tinha apodrecido. A Ruivinha levantou e aí a Ruivinha levantou o braço na hora que o Jovem Nerd entrou na van. Olha aí. Eu, nossa, o Jovem Nerd tá podre. tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Ai, coitada, gente. Ah, muitas horas naquela caverna, né? Mas, cara, o passeio... Puta, você, vejam... Mas é só, você pode ficar 24 horas na caverna. Tem desodorante que dura 24 horas. Mas pra você ver, isso não tava no turno. Na verdade, você não pode ficar 24 horas dentro da caverna. Você pode ficar uma hora, uma hora e meia no máximo, você tem que sair. Mas no caso dela... Não, mas dela, a ruivinha, se ela ficou o dia inteiro trancada na caverna, não sei. Ah, é, ela passa o dia inteiro trancada na caverna. Ela podia levar com ela um desodorante, né? Mas pra você ver, isso não faz parte do tour Senhor dos Anéis. Mas é engraçado pelo seguinte, ele não tá dentro de roteiros do Senhor dos Anéis, sim, por assim se dizer, mas ele é um lugar que tem todo um visual de Senhor dos Anéis, sim, né? De cavernas, de não sei o que lá. A caverna parece élfica. E eles falaram também que pra eles encontrarem o formato do som que eles iam usar quando eles estão dentro das cavernas, eles gravaram o som dessas cavernas do Aitoma, não foi isso? É, a parte do golo. Eu não levei muita fé nisso, hein? Não, mas é... Ué, por que não? Pô, é. Tem um monte de caverna lá. Caverna de um ovo, maluco. É, os caras... Vamos fingir que é. É o quê? Uma hora e meia, duas horas de carro de Auckland, não é longe, então uma parada que você pode fazer tranquilo sendo a sua base de chegada é animal, vale a pena e, pô, não é Senhor dos Anéis, é Nova Zelândia, entendeu? É muito foda. Mas, óbvio que Nova Zelândia também é o Senhor dos Anéis e ali perto existe uma cidade chamada Mata Mata, é isso mesmo. Os nomes são todos assim. É, os nomes maiores. E ali é uma região de fazendas e lá que está a fazenda particular da família Alexander, que foi onde Peter Jackson estabeleceu a Vila dos Hobbits, Hobbiton. Lá, acho que foi um dos lugares mais fortes que a gente foi, assim, óbvio, porque, né, o nosso coração está no Senhor dos Anéis também. A gente descobriu muitas outras coisas, mas quando a gente chegou lá, cara, quando você chega lá... E esse dia foi muito foda, porque a gente já tinha ido em Waitomo Caves, já tava todo mundo meio que maravilhado com as cavernas. E aí a gente foi pra Hobbiton. Uma pena. Uma pena que a gente teve que sair correndo de Waitomo. É, com certeza. O ideal é você ficar um dia... Isso. No Aitomo, o dia inteiro. Né? É, dorme em uma caverna, qualquer coisa assim. E aí, no dia seguinte, você vai pra Hobbitown. É o seguinte, muita gente não sabe direito o que é, fica meio confuso, que eu já vi. Eu mesmo não sei. Afinal, o que é o Hobbiton? É uma reprodução e tal? Não. É a fazenda, realmente, onde os caras fizeram um scouting e descobriram, puta, aqui vai ser o nosso set de filmagem de Hobbiton. É, na verdade, esse lugar foi escolhido pra fazer o Senhor dos Anéis. Só que quando terminaram de filmar o Senhor dos Anéis, eles fizeram um set comum, né? Que é provisório, que não é pra sempre, né? Desmontaram tudo. Com o tempo ele ia estragar mesmo, eles desmontaram tudo e obrigado. E fica até a próxima, a gente vai marcar, a gente se vê. E aí, quando o Peter Jackson voltou pra fazer o Hobbit, isso, com a demanda da galera querendo saber onde era, com certeza procurando e não encontrando nada, eles fizeram um set permanente. Exatamente. Pensando já em transformar depois do filme numa atração turística. Tanto que o senhor Peter Jackson é sócio. É sócio. De Hobbiton. Ele é junto dono com... da parte intelectual e o Alexander é o dono da terra. Isso. Né, e eu acho que os estúdios têm uma parte também. Exato. Que eles são donos dos direitos todos e tal. E aí, eles construíram a parada dessa vez. É um set, foi usado como set. É realmente o set do filme. Não, o mais legal é como eles, né, chegaram lá pra falar com o cara. Não, isso contaram pra gente. É, no dia tava uma moça que dizia que conhecia a família Alexander, que ela era da cidade. Ela disse que o cara tava vendo uma partida de rugby, que é para os neozelandeses, pros kiwis, algo sagrado. Tem 5 canais de televisão de Nova Zelândia, 4 passam rugby. É, tem novela. Todos os dias. Né? Todos os dias. Canal tá, que é pior do que novela, cara. Tem 3 deles. Campeonatos ao mesmo tempo de rugby rolando. Exato. E aí, desceu um helicóptero e os caras bateram na porta dele, interromperam a partida de rugby e falaram assim, o senhor é dono dessas terras aqui? O cara mandou todo mundo pro inferno. Sai daqui, tira esse helicóptero da minha propriedade e vou embora e tal. Foi assim o início da relação. Não, ele falou, volta outro dia, que agora eu não tô vendo. Tô vendo rugby. Volta depois. Exato. Depois a gente conversa. Mas aí, eles construíram a parada pra valer. Isso. Só que eu já aviso logo que não tem nenhuma toca... Dentro da parada. É. Isso. Antes que você... Ai, meu Deus. Aí eu fui nessa expectativa de... Ué, caraca. Eu fui. Questionante. Tem que ter uma toca. Não é possível. Os caras constroem o condado e não fazem uma toca Hobbit pra você entrar. Mas realmente não tem. Porque como é um set de filmagem, as tocas, a parte interna delas, é claro, era filmada num estúdio. Não tem necessidade do cara filmar lá... Ali. Dentro, debaixo de uma montanha, né, de terra, né? O cara vai pro estúdio inclusive faz muito melhor e tal. Mas, cara, isso não tira nem um pouco o valor e a magia da parada. Não, cara, é muito... É inacreditável. Foda. É inacreditável você tá no condado, você tá andando naquelas casas, você tá vendo aquele cenário todo, pra tudo que é lado, né? E é maneiro que, como não é um estúdio, não tem um paredão, um prédio escroto. Não, é onde você olha, é montanha, paisagem. É árvore, é paisagem, é toca Hobbit. É muito foda. É uma experiência de imersão absurda. Você realmente se sente lá. E é legal porque você entra pelo Green Dragon, né? Você entra pela aquela taberna que tem lá dos Hobbits. E já tá tocando a musiquinha lá pra você já começar a se ambientar e tal. E aí é legal porque não tem máquina de Coca-Cola, telefone, televisão. Não, é o lugar. A comida é tipo comida Hobbit. A bebida é cerveja de gengibre, cerveja normal, água. Não tem refrigerante pra vender de jeito nenhum. Então você já mergulha completamente, porque não tem um mundo real, né? O nosso mundo interferindo lá dentro. Isso é muito foda. E tem foda. A cerveja que eles tomavam nas filmagens. Tem, né? Tem uma cerveja com muito pouco álcool, 1% de álcool só, pra galera não ficar loucaça durante o filme. E aí, cara, você já tá, já entrou, sabe qual é? Você... Ah, eu amei aquela torradinha. O Green Mousetrap. O Green Dragon é super novidade, eles têm o maior orgulho, porque antes eles não tinham o Green Dragon, era tipo assim, vai lá, vê as portas, faz o tour e vai embora, né? E agora eles construíram a reprodução da taverna mesmo, então não tem uma toca Hobbit, mas tem o Green Dragon, né? Uma experiência que você entra no lugar, você é servido da forma que era. O primeiro ministro da Nova Zelândia foi, no final de 2012, lá, inaugurar o Green Dragon. Porra, se eu fosse o primeiro ministro, ia toda semana. Então, tipo assim, eles são super orgulhosos de ter o Green Dragon, que é uma novidade, que eles gastaram milhões de dólares fazendo aquele negócio. Puta, e aí é muito legal, porque tem lá as lareiras, as roupas dos hobbits penduradas, sofás, poltronas, mesas. E você pode, se quiser, fazer festa lá. Eles falaram. Se você pode, tem gente que faz. Rico, se você for rico. Faz um casamento, faz festa. Casamento, tem pedido de casamento. Não, já teve festa com 500 pessoas, com todo mundo fantasiado. É, isso é um sonho pra mim. Isso é um sonho nosso agora. Nós temos que fazer uma festa nerd. Uma festa nerd. Com vocês nerds lá em Hobbit. Exatamente. Fantasiados, please. Puta, inclusive, a hora que a gente saiu de lá, quando eles estavam, tipo, quase implorando pra gente ir embora, né? Porque a gente passou, sei lá, 5 horas, né? E o normal é passar 1h30, ia rolar uma festa lá, né? Eles estavam preparando pra uma festa que ia ter de noite. É, exatamente. É bem dito pelo Google, o tour dentro de Hobbiton leva 1h30. Você chega... Você não pode ficar solto. Não vai, né? Você tem um guia, chega no Green Dragon, come alguma coisa, pau. E aí você dá o rolê pelas casas, pelas tocas todas, vai até lá na casa do Bilbo, desce, volta, e aí vai pra lojinha e valeu. Exato. Né? Porque o lugar, pra eles preservarem, né? Eles não podem abarrotar de gente que nem a Disney, né? Isso. Porque é grama, é terra, é pedra, é uma fazenda, né? Então se você entulhar de gente, as pessoas começarem a andar por cima da grama, das hortas, começando a perder o controle de quem tá na toca, não sei o que lá, e acabar destruindo. Então eles são pequenos grupos, sempre com guias. O guia vai explicando tudo, cada cena. Aqui era isso, aqui era aquilo. Ele deixa você tirar foto, filmar. É um tour muito maneiro, mas você, cara, tem que ir seguindo o tour, né? Vocês viram, provavelmente, vocês já viram o Nerd todo em vídeo do Hobbiton. Vocês viram que a gente entrou na casa do Bilbo e tal. Essa parada, pelo que eu soube, eles não deixam você fazer isso. Não, não pode. A gente, porque a gente tava lá com o convite. A gente é VIP. A gente tava VIP lá. Tava com a carta. Convite do governo, então eles estavam querendo que a gente... A gente chegou dando carteirada. Então, não fique decepcionado se o cara, você não pode... Então, não tem nada lá dentro. Não tem nada, exato. A gente filmou, não tem nada. Então, mas, pô, você pode tirar suas fotos e tal, é muito maneiro. Não pode simplesmente chegar lá. Vai no site dos caras. É, tem que marcar, Você tem que marcar dia e hora pra tu chegar lá. E aí tem vários preços. Tour que te busca em tal lugar ou tour que você vai diretamente pra lá. Você que vai decidir aí como é que vai ser a parada. Mas tem que marcar e tal. E vai, cara, é uma experiência inigualável, vale a pena, tem que ir. Ah, e se quem tiver cosplay, né? Fizer um cosplay, uma maneira ainda, né? A do box foi de Bilbo. Exato. Tava perfeito. Mais fodas ever. A comida era muito boa. Mousetrap? Qual era o outro? Ó, peça o Mousetrap, ginger beer. Tinha uma tortinha. Tinha tortinha de carne, cara. Muito boa. Tortinha se chamava Ale Pie. Ale Pie. Eu comi um sanduíche frio que não era tão... Era bom, mas assim, comparado com as tortas, era... Não, aquele Mousetrap era uma delícia. Era... A cerveja era boa. Mas era tamanho Hobbit, né? Não era adequado. É um lanchinho, não é uma refeição. Não é uma refeição, é um lanchinho. E o ideal é que você vá lá de manhã. Isso, essa é uma dica essencial. Porque nós chegamos mais pro final da tarde. Isso. E aí a gente, o sol tava contra nós. Ele se põe atrás de Bolsão, de Bag End, que é no alto da colina. E aí não sai em filmagem nem foto. Não, sai, mas fica vai aquela, contra, né, o sol, entendeu? Aí ficou horrível. De manhã o sol vai estar do outro lado, ele vai estar iluminando até meio-dia. Quando você for, o ideal é que você marque sua visita até meio-dia, porque aí meio-dia o sol tá em cima, tá tranquilo. Isso. E antes de meio-dia, ele tá atrás de você iluminando. Assim, se não tiver outro horário, aí você vai em qualquer horário, porque... que vale a pena, né? Exato. Mas se você conseguir marcar e tal, é melhor por causa da luz. É, né? Muito bom. Ah, que próxima cidade do nosso roteiro foi Rotorua, que é outro nome maori. E ele é tipo, é o centro de cultura maori da Nova Zelândia. E Rotorua significa a cidade que cheira a peido de ouro. Pois é, a cidade, ela fica no meio de um monte de estâncias geotérmicas, né? Isso. E ela expele gases e enxofre o dia inteiro. Então a cidade toda tem cheiro de peido. Mas veja a vantagem disso, você pode peidar. Você tá livre, você é uma cidade livre. O dia inteiro. Exato. As pessoas são mais felizes. Ninguém precisa esconder nada. Exato, ninguém. Porque depois do tempo você se acostuma com isso. É isso. E vale a pena. Não, vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena. Em termos de cultura maori, eu acho que é a cidade mais forte, inclusive. Exato. Os maori, eles eram um povo nativo, quer dizer, nativo que chegaram antes do homem branco lá, isso, né? Eles não sabem exatamente precisar quanto, tem 1000 anos antes, 600 anos antes. É a galera que viajou de canoa pelos mares ali da Polinésia. Tu levou fé na história da canoa? Cara, como que eles viajaram? Eu não sei. Alienígenas. É a única explicação. Eu também acho, hein? Assim como as pirâmides. Teve um maori, o cara mostrou lá uma madeira esculpida representando um maori antigo, e ele mostrou que com a língua de fora, e aí tinha uma bola na língua, e ele falava assim que todos os maoris esculpidos com essa bola na língua são maoris que tiveram contato com seres que não são deste mundo. Olha aí. O cara falou isso, o maori falou isso pra gente, cara. Olha aí. Toma alienígena. Ele falou na naturalidade. É, na mão, exatamente. Como se fosse uma coisa normal, entendeu? É. E não falou assim, não. Ele não falou, tipo, acredite se quiser. Falou afirmando, normal, faz parte. Caraca, toma essa, alienígenas do passado, cara. Mas, de qualquer forma, bom, eles chegaram lá e eles tinham uma cultura simplesmente magnífica, cara. Eles eram um povo guerreiro, né? Sim. Eles falaram que o negócio de mulher ficar esperando o homem em casa, o homem que sai pra guerra ficar esperando ele, é coisa de homem branco, que as mulheres maoris saíam pra guerra com seus maridos também, que todo mundo era guerreiro e aí vem aquela galera, quanto mais batalhas o cara vencia, mais tatuagem ele fazia na cara. Pois então... exatamente, esse esquema da tatuagem, né? É. A tatuagem na cara, hoje em dia você quase não vê maori tatuado na cara. Todo mundo fala, não, é cheio de maori tatuado. O cara terno e gravata, tatuagem na cara, eu não vi nada disso. E aí, o maluco explicou pra gente lá que o negócio da tatuagem na cara é a tatuagem de guerreiro. De guerreiro. O cara que é um manda bem na batalha, ele ganha uma tatuagem. E a tatuagem tem um significado. Bolota atrás do nariz é que matou não sei o que lá. Negócio na testa, cada tatuagem que ele faz, cada símbolo que ele faz na cara, significa alguma coisa que ele conquistou em combate, né? Então por isso que hoje em dia não dá pra ter muito maori ou nenhum maori, né? E eles tatuado falavam que nas batalhas, cara pintada só matava cara pintada. Isso, ai, tinha um negócio desse. É, sem ser os ingleses, né? Eles não eram covardes. Maori versus maori. Não era o maori pintado passando rodo na galera cara limpa, né? Maori cara limpa, ele olhava, não. Ele procurava uma Maori com cara pintada, que ele, é isso que eu vou enfrentar. Não, e tem um esquema que a última coisa que o Maori vê antes de morrer é a cara do seu algoz, né? Fazendo aquela careta, regalando o olho e botando a língua pra fora, né? Aquela cara de intimidação. O cara te matou e ele fica ali esperando você morrer pra depois comer teus olhos, tua língua, teu coração, essas eles coisas. Eles falavam que quando comia os olhos ou o coração, a pessoa... você era tipo Highlander, sabe? Você ganhava o poder do espírito do cara pra dentro de você. E eles tinham uma arma lá. É bárbaro, é sinistro. Tanto que se você fosse um covarde, eles não comiam teu coração nem nada. Só se você fosse um puta guerreiro. Se você for covarde, você tem tatuagem nas costas. Que horror, gente. Que é pros outros verem, né? Consensuável. Uma coisa que as pessoas devem ter, provavelmente vocês viram muito, é esses caras com olho arregalado e língua pra fora, né? Tipo, isso. O que significa a língua pra fora? Isso significa simplesmente que você tá demonstrando que você não teme o seu adversário, né? Isso. Então é de intimidação, mas é uma demonstração que fala assim, eu não tenho medo de você. Eles metem um linguão pra fora. Cara, sério, Gene Simmons é um cara que tem algum gênio maori, é. Porque é uma língua gigante que esses caras têm, cara. Que vai no queixo, no final do queixo. É, cara, puta que pariu. E o olho também, né? O olho quase pula pra fora. E os olhos saltam pra fora. É. O olho salta, pula pra fora. É muito maneiro. E... eu não consigo fazer o olho dos caras. Nem a língua. Nem a língua, né, filho? E só os homens botam a língua pra fora, as mulheres não. As mulheres. Mas as mulheres têm, né, hoje em dia quase nenhum, aquela tatuagem no queixo que parece um cavanhaque. É uma belezinha. Ah, mas aquilo ali elas têm que merecer. Chique maô. Elas não podem. Ela fez pra merecer aquilo, ela tá na cara. Não, são as princesas. São as princesas, guerreiras, não sei o que. Elas ganham a tatuagem ali, tem significado, não é qualquer merda. Na cultura deles, né? A mulher com aquela tatuagem de cavanhaque, ela é supreme. Outra coisa foda da cultura maori é o haka. Isso, o haka. O haka é aquela, vocês já devem ter visto, aquela dança, tipo uma dança de guerra. É porque hoje em dia tudo que é Nova Zelândia, ou é Senhor dos Anéis, ou é All Blacks, né? All Blacks. Mas o haka não é uma parada dos All Blacks, né? E aquela folhinha, eu comprei uma boina da Nova Zelândia, uma touca, né? Tinha uma folhinha escrito isso. New Zealand. E aí todo mundo que viu uma foto minha usando essa touca falava que era a touca dos All Blacks. All Blacks. E não é. A folha é um símbolo deles. Eles usavam... símbolo da Nova Zelândia. Exato. Os maori usavam essa folha que chama... Silver Fern. Silver Fern. Que eles usavam porque ela de um lado é verde, né? E do outro lado ela é meio prateada. Isso. E aí quando você coloca ela no chão, ela de noite reflete a luz da lua. Reflete mesmo. E aí você conseguia marcar um caminho e tal. Muito maneiro. E você conseguir inverter ela. E ela tem um significado interessante aqui. Quando eles foram criar os uniformes dos times, né? All Blacks e outros times lá. Tem o time de basquete, né? Tall Blacks. Tall Blacks é de basquete. All Whites é de futebol. Tem o time de badminton também. Que vocês sabem que é badminton, aquele jogo de peteca. Uh-huh. E a peteca em inglês chama Cock. Uh-huh. E o time de badminton chama Black Cocks. Nossa! E aí eles botavam as folhas no chão pra mostrar o caminho pros guerreiros que estavam vindo atrás, né? E os últimos viravam a folha pra não serem seguidos pelos inimigos. Quer dizer, a folha seguia te indicar a casa, né, ou o lugar pra onde você tava indo. E eles passaram a usar a folha no uniforme porque a folha indica a casa e a casa está no coração. Eles botam no coração. Do aqui. Jogador dos All Blacks. Do lado esquerdo. E aí, então a folha, ela não é só dos All Blacks, assim como o haka, não é só dos All Blacks, né? Isso. Tem centenas de hakas. O haka é cada das tribo tem seu haka específico. E os hakas contam uma história, né? Exato. Né? E os All Blacks fazem um haka, né? De uma tribo. E agora o Jovem Nerd também tem. Tem. Agora tem. Não, os All Blacks eles variam o haka. Às vezes eles fazem um, às vezes fazem outro. É? É, tem uma variação. Mas ele é uma dança de guerra para intimidação e pra deixar a pessoa, sabe, na pilha, pilhado. Criar um frenesi da batalha. Que nem o cara que bate escudo, né? Espada no escudo. Não, mas não tem só haka pra intimidar. Tem haka de pra te receber, pra você ser bem-vindo. Tem haka de AD. Deus, tem haka de tudo. É verdade. E o haka não é só a dança, né? A dança e o cântico junto com ela. Isso. Sim. Outra parada da cultura maori que tá totalmente inserida na cultura da Nova Zelândia é esse negócio de musiquinha, né? Tudo você tem que cantar. Você chega num lugar, a galera canta pra você, você tem que cantar pra eles. Na verdade, e ninguém fica com vergonha. Não, vamos cantar. Vamos cantar uma música agora de adeus. Uma música de boas-vindas. Mas é porque o maori fala que quando você faz um discurso, você tem que cantar com todo o seu povo, a sua família e tal, pra mostrar que vocês são uma voz só. É, mas o maneiro é que a música deles é sempre uma lenda, uma história, alguma parada. A nossa não, era Garota de Ipanema. Porra! Eu queria cantar uma que tinha todo sentido de uma história indígena. A gente cantou aquela da... Né? Mas erramos. Mas a gente tinha que cantar uma música cultural dos índios. A gente perdeu a oportunidade de ouro. Perdemos. Vocês estão malucos. A gente devia ter cantado. Como é que é? A Lenda da Piroga de Cristal. Isso. A gente devia ter cantado esse clássico do popular brasileiro. Como era grande a piroga dele. Olha a baladinha. Olha a baladinha do Tupi-Guarani. Eles iam fazer uma versão maori dessa música. Eles curtem, negócio de canoa. Vocês estão malucos, porra, eles iam ficar malucos com o negócio de canoa. Caraca, da piroga. O que você sabe que é uma piroga? Você já viu uma piroga? A piroga é uma canoa. Nunca viu. O Jovem Nerd pode mostrar a piroga. É uma canoa. Não, bota aí no Google o que é uma piroga. Bota uma piroga. É uma canoa. Então, essa história é uma história bonita. É uma história bonita. Um cara, um índio, que tinha uma piroga gigante. E aí ele foi na tribo vizinha, a Índia princesa de cavanhaque. Ela... Não era nossa, é a Índia nossa. A nossa! Ela falou, caralho, que piroga gigante, se apaixonou pelo cara. E aí ela... Ela nunca tinha visto uma piroga tão bonita. Ela mergulhou na piroga do cara e foi embora com ele. E aí a tribo inimiga... ficou puta. Que porque elas... o cara veio esfregando piroga na cara de todo mundo e levou a Índia na piroga. Uhum. Passou a piroga na Índia. Aí... Não, a piroga... A Índia sentou na piroga... Sentou. E foi embora. Foi rio na... abaixo. Os e aí... O povo avantajado, eles vão curtir uma piroga grande. Gente, vocês estão malucos. Mas aí como é que é a segunda parte? A segunda parte é que a galera quer acabar com o cara. Aí começa... Destruam a piroga dele. Tem fogo na piroga dele. A gente devia ter cantado. Quase. A gente devia ter cantado, cara. A gente, porque... Caraca, eles porra, quase fizeram isso. Ia ser a trollada master. Master. E não é nada de palavrão. Não é palavrão. Não. A gente já tá cantando uma música verdadeira. Gente, uma lenda indígena. Não, ninguém teve coragem de fazer isso. Mas vale a pena. A gente ainda vai ter chance. You have to go back. Você tem que voltar pra lá só pra cantar a lenda da piroga de cristal. Se a gente gravar a lenda da piroga de cristal em Maori, a gente vai virar um popstar. A parada mais foda de todas de Rotorua. O quê? Tem muitas coisas fodas de Rotorua, mas a gente foi no Parque Geotérmico. É, Tepuia. Tepuia. Tem vários outros, sim, mas o que a gente foi esse. Tem um que chama Hell's Gate, eu gostei do nome. Ah, é, maneiro. Mas a gente queria foi ter ido. Cara, é um lugar onde tá borbulhando tudo, maluco. Cara, é uma paisagem... Se a gente falou das cavernas com paisagem alienígena de Avatar, essa é aquela paisagem desolada, alienígena, sabe? Com lama borbulhando, quentíssima, água saindo fumaça. Massa, geysers, ou geysers, ou geysers, sei lá como é que chama. Em português é geyser, geyser. Muito escroto, é geyser, né? Ruda. Geyser Ruda, é cara, geyser. Mas, cara, é muito maneiro, cara. É muito, eu achei muito foda. E os maiores, eles cozinham com as pedras vulcânicas, eles enterram a comida. Tem um esquema do jantar que você pode fazer lá. Você escolhe a tua comida, bota na tapoé, bota no... Não, calma, tem dois tipos. A gente fez um jantar que você pegava a tua comida. A gente fez dois jantares. Um, você não escolhe a comida, eles vão preparar lá nas pedras vulcânicas. O da Vila Maori. É embaixo da terra. Eles esquentam as pedras. As pedras vulcânicas já estão quentes. Não, essas pedras eles esquentam numa lenha. Deixam 3 horas. Aí eles pegam depois e botam a comida, quando a pedra já tá ali. Então não é pedra vulcânica. É, porque no Tamaki Village não tem vulcão lá. Então eles fazem o buraco e esquentam o buraco. Tá, mas porque o certo é que eles usavam as pedras vulcânicas. E aí no outro, no Tepuia que a gente comeu, é realmente. Eles usam aqueles vapores. Dos geysers. Aí vapor do vulcão mesmo. Ainda vem temperada. A comida vem temperada no ovo até o final. Não, mentira. Delicioso. Mentira. Mas tu bota na quentinha. Bota, né? Aí ele bota a quentinha num recipiente e vai no buraco... quente, e aí... E você vê e o cara tirar lá de dentro mesmo, maneira, dentro da terra, cara. Maneira, é. Mas essa parada que a gente fez de chegar lá, preparar a nossa própria comida, colocar na quentinha pra eles fazerem no vulcão, é um negócio que não tá no mercado ainda. Ah, não tá, tá ainda? A gente foi beta testers. Então tá aprovado. E foi delicioso. Maneiríssima a experiência. O frango ficou maravilhoso, o melhor milho que eu comi na minha vida. Adoro espiga de milho. É. O melhor que eu comi, mais macio, mais suculento. É, foi bem maneiro. Mas procurem. Pergunta, eu posso botar minha comida no buraco? Ele bota falar. Pra você na hora. Ah, vou botar no teu buraco. Vou botar o milho no buraco. Quer a espiga inteira? Tem lugares que você pode tomar banho na, puta, a gente queria nas ter águas. Feito isso. Nas águas que vem água mega gélida de um lado, água caraca, é mega quente fervendo do outro e no meio. Fica bom aninho, é uma delícia. Você entra no rio, pô, tá quente, tá frio, aqui tá legal, vou ficar aqui. É. Olha, mas pra lá você morre. Jacuzzi. Cuidado. Natural. Isso, inclusive, é uma pegadinha neozelandesa. Pia com duas torneiras. Você chega num lugar, um frio do caralho. Cacete. Aí tem lá, torneira quente, torneira fria. Aí fudeu, porque eu vou torrar minha mão na água de 100 graus, ou eu vou lavar minha mão na água congelada. Ou vou ficar num tapa nas duas águas pra encher a pia pra lavar a mão. Mas é raro isso, a maioria já é você poder regular. E também você pode tomar banho de lama. Caraca, a gente queria ter feito porque isso. Tem lama que é a temperatura aggressive. Mas tem lama que não. Que tem lama que você pode mergulhar. Lama light. É, mas é lama... Sei se é lama de cocô, sabe? Não, é, lama, é exato. É, vulcânica. É lama vulcânica lama ali. Lama de cocô. Tem lugares que você pode mergulhar na lama de cocô também. É. Não, mas a lama vulcânica, lama ela limpa a tua pele inteira. Eu passei na minha cara. Ah, a portuguesa pagou de deusa Polinésia. Ah, chegou lá e pegou a lama do vulcão, passou na cara, muito foda. Fiquei com a pele lisinha. Comprou sabonete de lama. Ah, eu comprei tudo de lama. Então, e a gente queria ter feito... Máscara depois... de lama, sabonete de lama, creme de lama. A gente queria ter feito depois lá o spa de lama, né? O spa, que é em Hell's Gate. É. Que você chega e aí você entra numa piscina de lama, fica ali relax. Deve ser foda. Ainda pois faz massagem. Não fazer. E tem as piscinas paradisíacas no lago. Com água quente. Com água quente. Só que então, a gente conseguiu fazer... A gente chegou a chamar o táxi. Mas quando a gente saiu do hotel, tava uma puta friaca e tava chovendo. Porque as piscinas são todas abertas, é tudo natural. É, tudo e aberto. E a gente ia ficar o quê? Dentro da lama quentinha, tomando água na cabeça, sabe? Não, água a cabeça fria. Congelada. Aí a gente acabou desistindo por conta disso. É, eu só não fui por causa disso. Eu falei, mas não tem teto, minha senhora? Ah, não tem teto. É, filha, na natureza, não tem teto. Tem parede, mas não tem teto. Mas se for com o tempo, vale a pena. Não, eu quero voltar pra ficar mais tempo em Rotorua. Eu amei o Rotorua. De lama, fazer guerra até, de lama. Eu vou te dizer, aquela escola de inglês de Rotorua, achei a mais foda. Era legal, porque, né? Porque o nego, além de te ensinar inglês, te ensina os hakas, músicas maiores. Pois é, a gente chegou na escola e a galera fez um haka pra receber a gente. Ah, muito fofo. E bom saber que tem haka de welcome, né? Tem. De boas-vindas, porque senão os caras estavam chamando a gente pra porrada, né? Muito fofo. Lá a escola era, parecia uma família, né? Era uma escola menor. E é um lugar maneiro pra você estudar, por exemplo, porque você tá perto de Hobbiton. Você não, tá perto aquela de... escola nunca estudou nenhum brasileiro. Tu não quer ter contato com um brasileiro, vai pra Rotorua. O que é o ideal, inclusive, se você for fazer uma escola de línguas, que você se afaste dos brasileiros. Porque o ideal é que você se comunique em inglês a maior parte do tempo. Se você tiver brasileiro, você vai acabar, né? Exatamente. Wellington, a capital da Nova Zelândia, enquanto Auckland fica lá em cima, na Ilha Norte, Wellington fica bem baixo da Ilha Norte. Então eu gostei mais de Wellington do que de Auckland. Wellington é mais bonitinho, né? Mais tipo, simpático. Eles dizem, né, que é a... Como é que é o dizer? É a maior cidade pequena da Nova Zelândia. The coolest little capital in the world. Isso, exatamente. Exatamente. E eu também gostei mais do que de Auckland. É uma cidade com mais personalidade, eu achei. 400 mil pessoas, já viu isso? 400 mil pessoas? Mas na capital. Ah, beleza. Maravilha. É onde mora Peter Jackson. Isso, é os estúdios. Onde está os estúdios, Stone Street Studios, que é do Peter Jackson, que ele começou a filmar os Seus Anéis, não existia esses estúdios, mas aí ele, depois dos Seus Anéis, comprou esses estúdios. Foi onde foi filmado Avatar, onde inclusive o James Cameron tá morando em Wellington agora, comprou um casarão em Wellington, porque ele vai filmar o Avatar 2 e 3 lá. Inclusive o tapete vermelho do Retorno do Rei e agora do Hobbit foram feitos lá em Wellington. Foram feitos em Wellington, que é a capital. No cinema lá no... Como é que é o nome do cinema? Majestic? Não, não é Majestic. Embassy. No Embassy Theater, que é o principal cinema lá deles. E é engraçado porque realmente é uma cidade pequena. Então nada lá é extravagante, suntuoso, né? Cinema é um cinema bonito, mas ele é um cinema pequenininho, discreto. Ele é maneiro por dentro e tal, mas ele não é o teatro chinês, sabe? Gigante, suntuoso, todo cheio de dourado. Não, é um cinema modesto, né? Eu achei isso legal na cidade. Ela tem prédios grandes, tem coisas, né? Tem um centro comercial. De cidade grande e tal. Mas é uma cidade mais charmosa. Ela tem uma parte bem interessante ali no porto, que parece que foi uma parte revitalizada, que é cheia de restaurantes, tinha lá um ringue de patinação no gelo. Estão tentando fazer isso no Rio de Janeiro, inclusive, né? Revitalizar essa área portuária e tal. Sim. E eu achei bem maneiro, assim, essa parte da cidade. A gente fez um voo de helicóptero por Wellington. Não vale tanto a pena, né? Não é caro, mas também não vale a pena. Tem outros passeios, né? Em outras regiões da Nova Zelândia. Vale muito mais a pena. Principalmente na Ilha Sul. Sim. Onde tem mais paisagens de montanha. É, exatamente. Fiords. Exato. The Fiord. Que a maneira é ver a natureza, né? Quando você tá em helicóptero. Porque a cidade, no final das contas, é sempre igual. É só a cidade, tem uma baía bonitinha, então, mas não tem nada demais. Eu achei maneiro porque foi a primeira vez que eu voei de helicóptero. É legal. Eu nunca tinha voado e eu sempre tive a curiosidade. Não, mas eu fiquei um pouco decepcionado. Por quê? Porque eu achei que ia ser de porta aberta. Ah, caraca! Tá maluco? Eu achei que ia ser para Vietnã. Caralho, pendurado. Ah, não, a gente sempre... Tem a porta aberta, o rifle na... A gente não bota um monte de cinto de segurança? Não ia cair. Ah, porta aberta, cara. Tá maluco. Pra poder ter uma visão maneira da parada. Ai, meu Deus do céu. Eu ainda quero fazer um passeio de helicóptero Vietnã. Eu ainda quero fazer um passeio de helicóptero que não perguntem meu peso. Caraca, eu vou toda feliz. Ei, vou andar de helicóptero. Aí eu chego, qual o seu peso? Foi o que? Isso não se pergunta, gente. Tem que saber, porra. Eu quero chegar o dia em que eu não vá mentir meu peso, mas isso não tá muito longe de acontecer. Então. Eu jamais, eu falei, não quero saber se o helicóptero vai cair. Eu falei, vários quilos a menos. Vários. Caraca, eu tava no teu helicóptero, sou maluca. Não quis saber, meu filho. Eu falei, ele perguntou teu peso, falei pra Agatha, aumenta do Jovem Nerd. Que absurdo. Aumenta do Jovem Nerd, 1,5. Bota tudo na tua conta aí, Jovem Nerd. Jovem Nerd foi viajar de helicóptero. Prato russo, mais de porque não tem nome, né? Meu Deus. Não, sabe uma coisa que eu reparei? Tinha um helicóptero com 3 pás e um com 2. Qual a diferença? É o tamanho, né? Porque o de nós era. O nosso era 3 pás. Quando eu entrei, ele botou mais uma. Wellington, além de ser a casa do Peter Jackson, dos seus estúdios e tal, também é a casa da Weta Workshop. Né? A Weta Workshop... É a casa da Weta Everything. Everything, Weta Digital, tudo. Eles até queriam criar uma placa lá e chamar de Wellywood, lá o bairro que o Peter Jackson tomou pra si. Mas os neozelandeses acharam que era muito piegas e eles fizeram uma plaquinha com escrito Wellington com o vento soprando. A Weta Workshop foi criada pelo Richard Taylor em 87 e ele fazia lá os props de filme de zumbi tosco do Peter Jackson. Até que o Peter Jackson chegou com um projeto pro cara, olha, você quer... fazer os props e tudo para o Senhor dos Anéis. E aí a Weta Workshop explodiu, assim como quem estava junto do Peter Jackson na época. E eles, como é lá que os caras fazem tudo, né? Existia uma demanda absurda. Pô, eu quero ver as coisas que vocês fazem e tal. E eles criaram a Weta Cave. Isso. Pra as pessoas visitarem. É, o Weta Cave é uma loja, né? É uma loja. É uma loja de coisas. Tem poucos produtos, inclusive, pra uma loja. Tem um pequeno loja, museu né? de coisas dos filmes. Ela é basicamente uma loja, assim. Ela tem algumas coisas dos filmes, mas o foco dela são os action figures, as estátuas, e, né? Os produtos da Weta que eles vendem. É foda porque do lado de fora da Weta Cave tem os 3 trolls do Hobbit, que também aparecem no Senhor dos Anéis. Né? Eles estão ali no jardim e você pode bater foto à vontade. É um sonho. É do Hobbit, do filme do Hobbit. Não aparece nos seus anéis? Parece os seus anéis petrificados. Exato. Não, mas exato, eles não estão petrificados. Não, mas são eles. São eles. E é muito foda porque, porra, tu pode bater foto, a gente só vê essas paradas nas pré-estreias, não sei o que lá, e quando o carro estacionou que a gente saiu, caralho! A gente ficou maluco, cara. Exato. Virou criança e aí do lado... Não, tava empurrando criança pra bater foto. Tava. Tinha uma placa, please don't climb the trolls. E aí do lado da Weta Cave, onde a gente deixou muito dinheiro, tem a Weta Windows into Workshop, que é aí sim um passeio dentro da Weta Workshop. Um passeio, né? Tem umas janelas pra dentro do workshop deles lá, onde você vê como funciona, mais ou menos como eles trabalham, e várias paradas de 1000 filmes, Senhor dos Anéis pra cacete, Avatar. Pô, cara, a gente viu a armadura do Sauron que foi usada no filme. Porra, Distrito 9. E aí, armadura de borracha, cara. Aí tu pega tudo de plástico, caraca, borracha. Caraca, é muito bem feito. Aqueles espetos do ombro do Sauron, você faz assim... Cara, ele é vira todo, né, cara? De borracha, a parada é muito... E a armadura que eu mais gostei foi a dos... Como é que é? Dos Númenor? Aqueles vilões... Os Easterlings. Easterlings, né? Aqueles que ficam nos olifantes. Uhum. Puta, a armadura deles é muito maneira. De borracha, muito maneiro, cara. Não, e tinha as roupas originais do Theoden, do... Tinha as armas. E aí é maneiro que tem as versões das armas, das espadas. A espada mais leve. De alumínio, isso. De borracha. Que é pra fazer cenas de longe, de movimento. E a espada que é pra close, que ela já é uma espada mais... É muito de close, pesada. E aí eles falaram que o Aragorn, né? O Viggo Mortensen. Igor Moss, ele não queria usar as espadas leves. Não, ele só queria de verdade. Ele só, cara, o cara era muito guerreiro. Ele só usou a espada mais pesada. A Chainmail também, a versão, ele só queria usar a versão pesada. É porque é uma inovação que eles são super orgulhosos da Weta Workshop, que é a Chainmail de PVC, que até então não existia. Todo filme era feito com Chainmail mesmo, de metal pesadíssimo, horroroso e tal. E eles inventaram essa Chainmail de PVC, só eles cortam 1 milhão de anezinhos, né? Aí é engraçado que o cara do workshop, ele fala assim, aí os nossos amigos overseas Ai, puta. Juntam 12 milhões de elos, né, e mandam pra gente. Nossos amigos overseas são crianças chinesas. Né? Puta, com sem certeza. Impressão digital. Que perde a impressão digital e tal. Mas é engraçado porque no Senhor dos Anéis eram só duas pessoas fazendo todas as chainmails. É, no Senhor dos Anéis, isso. Porque o orçamento deles era muito menor. Era muito menor. E ele falava que os caras perderam a impressão digital. Fazendo. Mas no Hobbit ele já tem esse esquema da PVC e tal. E outra inovação deles que eles chamam de... que eles têm patenteado o nome, também registrado, são as bigatures, que são as miniaturas gigantes, né? Por isso que chamam de bigature, que de Minas Tirith, todos os cenários, né, que aparecem nos seus anéis, que é muito mais maneiro. É muito foda dentro desse Windows of Workshop, mas você não pode fotografar nem filmar nada, porque eles de fato estão trabalhando lá, então tem projetos que ainda estão sendo realizados, né, e que não podem vazar e tal. E eu acredito também que você não possa filmar nem fotografar, porque senão você não sairia de lá nunca mais. Porque é muita coisa, muita, cara. É assim, um super museu entulhado de cinema, assim, tem tudo um do lado do outro, sabe? Onde você olha, a parede, teto, chão, embaixo da mesa, tem coisa de tem filme. Tem até do Avatar também, tem um... Tem aquela nigiri, né? Lá no final. É. Né? Grandona. Tamanho real. Tamanho natural. Tem Uruk Hai, tamanho natural. Pô, é muito foda. É porque o Peter Jackson ia realmente fazer o filme do Halo. E eles fizeram a Weta Workshop fizeram aquele Jeep do jogo funcional, eles adoram, acham foda pra caralho que tá lá dentro. E acabou que não rolou o projeto, eles fizeram só um filme promocional pro jogo e tal, mas eles falam que quem sabe um dia e tal, pra quem gosta. E aí a loucura é que todos esses estúdios de Weta e não sei o que lá, do Peter Jackson, fica num bairro residencial. É? Então você tá morando do lado onde tá sendo produzido o Hobbit, às vezes tu nem tem noção, cara, do que tá acontecendo, sabe? É, sinistro. E cara, a gente viu lá também os estúdios, né, do Peter Jackson. Sim, a gente chegou, viu lá o fundo verde, né, Nossa, era uma tela, um green screen gigante. A céu aberto, né, e tal. É. Você conseguia ver um pouco dele lá de fora. E a gente ficou lá de paparazzi uma meia hora tentando ver se saiu alguém. A gente viu os barris, lembra? Isso, porque a gente chegou lá e a gente descobriu que iam fazer novas filmagens pro Hobbit. Isso. Na semana que a gente chegou, mano. A gente tava lá. A gente tava desesperado. Caraca, será que a gente ia encontrar alguém? Será que a gente ia... E a gente queria tentar ver, mas é propriedade privada, não pode chegar perto. Aí queriam bagunçar o cabelo do Jovem Nerd, botar sebo no cabelo e fingir que ele era o Peter Jackson. Não, sebo não precisava botar, né? O que acontece? Quando a gente foi em Hobbiton, você tá indo num local fechado, particular, que existe um tour do Senhor dos Anéis. Quando você chega em Wellington, existem também N locações que são públicas, que você pode ir lá. Mas que você não conhece, existe uma porrada de empresas que fazem esses tours de locações do Senhor dos Anéis. Isso. E aí a gente foi, através de uma empresa lá, num tour ao redor de Wellington, que levou a gente na pedreira lá, que eles montaram o Helm's Deep, que lá. Que também não tem foi nada. Furada. Foi Trust Me. A gente, não tem mais nada. Como, né? A gente foi na floresta lá, onde fizeram parte do set de Rivendell e tal, mas que também não tem mais nada, porque já replantaram tudo em cima de onde eles construíram as paradas e tal. Rivendell tem o palquinho do Legolas. Tem o palquinho do Legolas, onde aconteceu. Local onde eles fotografaram até uma foto famosa do Legolas e arco e flecha. E agora vai ter uma foto famosa. E o lugar agora se chama Rivendell. Né? Tem isso também. É um parque, é uma reserva. Isso. E que é foda, inclusive, que a gente até poderia ter parado e ficado mais tempo lá, porque era muito bonito, mas a gente foi direto só pra Rivendell, que é um trecho onde foi filmado, que acabou... Yeah. Eles renomearam pra Rivendell aquele pedaço. Eles vão construir uma parada lá agora. A gente foi na... Eles vão construir o portão de Rivendell ali. A vantagem da Nova Zelândia é essa. Mesmo que não tenha mais ali o set, né, as coisas, a paisagem é sempre linda, entendeu? Então... É, exatamente. Mas é aquele negócio, você vai chegando procurando Rivendell, você não vai ver Rivendell. Não vai ver, ser. É uma porrada de árvore, eles né? Foi no parque onde eles fizeram a cena em que o Gandalf tá conversando com o Saruman nos jardins de Isengard. Cara, essa foi até sacanagem, né? Que o cara da excursão, ele pra provar pra você que você tá no lugar certo, já que não existe nada, ele fica te mostrando fotos do filme e fala, olha, tá vendo aquela árvore ali? É essa ela, aqui. Isso aqui é a prova que a cena foi feita aqui. Tem que provar pra você. É, exatamente. E aí, nessa praça, aí nesse parque que a gente foi, a única árvore que provava tinha sumido porque caiu um raio em cima da árvore, explodiu a árvore. Então não sobrou nada. Então a única prova que o cara tinha, ó, não tem mais que a árvore explodiu. O lugar mais legal que ele levou a gente foi num lugar chamado Mount Victoria, que é pertinho dos estúdios do Peter Jackson, que foi onde foi as primeiras filmagens de Seus Anéis, que é onde o Frodo grita lá, get off the road, sabe? Esse é o lugar mais reconhecível. É, você... Porque não tem tanto cenário, tantas exato, coisas. Você reconhece mais natureza. A natureza em volta, né? Então, aí eles não mexeram tanto. Aí o que acontece? Esses caras desses tours, a gente foi vendo através do tour que a gente foi fazendo, eles, pra fazer a experiência ficar um pouco mais legal, eles levam sempre uns props, uma espada. Pra ficar alguma coisa legal, né? Porque se não levassem nada, ia ter sido inferno. Essa que é a verdade. Leva, o cara tirou do mato lá, que ele deixou escondido, dois cajados de mago, pra gente tirar foto lá no lugar onde Saruman tava com Gandalf. Ele leva um cocôzinho onde os hobbits caíram lá em frente ao cocô. É, ele leva cocôzinho de plástico. Com a semana quebrada. Cenoura do Mário Gomes, ele leva. Então, eles fazem alguma coisa pra sua experiência ficar mais maneira. Mas essa parada de você ficar indo nesse set é igualzinho a quando a gente foi em Roma, cara. Você tem que... Use your imagination. É igualzinho. Porque mas, cara... É só do Helm's Deep, cara. É. Era uma pedreira com aquele funil, aquela caixa d'água de cimento, sabe? É, exatamente. Em cima, ó, aqui era. O cara não quis provar nada ali. Não, mas ele fica mostrando a foto, botando na frente. Nasceu grama onde era a parada, não tava nada parecido. Mano. Mas ali ele contou a história legal dos Uruk-hai, né, das fantasias. Eles contam umas histórias de bastidores, umas paradas assim, umas curiosidades. O cara mostrava uns trechos de filme dentro da van, quando a gente tava indo pro lugar e tal. E se esforçam, entendeu? Você só se esforça, você realmente. Só tem que se decidir se isso vale o seu dinheiro mesmo. Porque não é baratinho, né? Se você tá... nem sempre é barato. Tá afim de pagar pra ver os lugares e tal? É maneiro, mas tipo assim... Você pode também descobrir onde é na internet e ir lá sozinho. Você pode também catar e descobrir lá, entendeu? Mas é que com guia o cara vai saber o lugar, local exato. Talvez perca menos porque tempo. Assim, tem lugares que a paisagem é um paradisíaco. Porque assim, como... E tem outros que não, aí você tem que escolher. É porque como a região... tudo é parecido, você, mesmo que não tenha sido o local exato, você reconhece a vegetação, sabe? É porque a pedreira... A pedreira tava difícil. Aí a gente pegou um avião de Wellington pra Nelson. Eu vou falar pra você que visitar o aeroporto de Wellington é mais foda que fazer o passeio pelas locações de Wellington, que cara. Que tem o golem gigante. Porque tem aquele golem gigante que tá tipo debaixo d'água tentando pegar um peixe, né, com as bolinhas de ar subindo. Uh-huh. E aquilo é muito maneiro, cara. Aquilo é foda. A gente não sabe até quando vai ficar lá, mas já que até agora... Ah, então... Deixa aquilo ali. É, eu acho que pô. Vamos deixar o Gollum lá? Vamos, deixa, por favor. Deixa o Gollum lá. É mas gigantesco. A gente foi no aeroporto porque a gente pegou um avião da Ilha Norte pra Sul, porque o Wellington é bem na bordinha e Nelson é a primeira cidade grande ali logo no topo da Ilha Norte. Uma viagem de, sei lá, 25 minutos. Pô, mas eu vou falar que foi a viagem de avião mais foda que eu já fiz. Porque o visual das ilhas, do litoral, é inacreditável, cara. Inacreditável. É foda demais, cara. É porque o avião não voa tão alto. Mas era aqueles bimotores, né? Hélice. Turbo hélice. Nelson, cidade de 100 mil habitantes. E esse foi um dia muito louco, né? Cara, Nelson, ele foi um dia hangover. A gente chegou naquela São Lourenço, da Nova Zelândia. E chegou naquela escolinha de inglês. Como todas as outras, né? São minhas salas, meus alunos, não sei o que lá. Só que o cara, o James, o dono da escola, ele entrou numa de... Eu não quero mostrar a escola pra vocês. Eu quero mostrar a cidade. Porque isso. A pessoa vem pela cidade, pela atração da cidade. Isso. E que é exatamente isso. Porque em inglês você tem em todos os países. né? Todos os países falam, tem língua inglesa, você vai ter o curso de inglês. Por que que você vai por um país específico? Você vai procurar alguma coisa que te interessa naquele lugar, né? E aí eu falei, pô, o cara tem uma boa ideia. Aí a gente começou a andar pela cidadezinha. Eu também não ter sido tão uma ideia tão boa assim, né? Foi ver igreja velha. A gente foi na joalheria do cara. Aí que a gente fez, foi, né? Na joalheria oficial do Senhor dos Anéis. O cara que fez um anel para o filme. Ele cobra como se fosse o Sauron, inclusive, né? Vamos dizer. Mas é maneiro, porque a gente não tinha ideia de que, assim, eu não tinha ideia de que foram feitos vários tamanhos de anel, assim. Eu não tinha pensado nisso. É, aquele anel gigante. Tem anel do Lego, né? De tão grande que é. Puta, tem um anel que é gigantesco, que é usado na cena que... Pra refletir as pessoas. É, pra refletir na hora que o Frodo deixa cair o anel na neve, que o Boromir pega. É muito maneiro, assim. Tem vários tamanhos. E aí a gente continuou nesse passeio Remi-Remi e tal, né? Remi-Remi não. Nelson tem mais de mil, não sei quantas praias. Pois é, aqui a gente não viu quase nada. Não sei quantas trilhas. O lugar é foda. É porque Nelson é a cidade que tem praias e ela é cercada de reservas naturais que tem caminhadas e tal, com paisagens maravilhosas. Pra quem gosta de fazer hiking, essas merdas e tal, é o lugar. É porque lugar. A gente ficou muito pouco tempo. Então, cara, realmente não tinha como fazer caminhadas, não tinha Exato. Como ir pras praias, né? Então a gente ficou naquele passeio, mas andando de carro pra conhecer os negócios e tal. A gente fez uma trilha e foi numa praia. Foi, né? Na praia. Mijou no buraco gigante. E aí tinha lá a pedra quebrada e tal. Aí... Do nada, a gente foi a um jantar com a galera da escola e com o prefeito de Nelson. Olha que maluquice. A gente, caraca, prefeito? Aí, caraca, essa é a furada master, né? A gente tava. Vamos jantar com o prefeito? Imagina, eu não tenho roupa pra isso, vai ser mega formal, ninguém vai poder falar nada, né? De tênis e tudo, pô. E o cara, não, relaxa, o prefeito é tranquilo, não é, é jovem e tal, é informal, então vai ser legal. Aí chega num restaurante que era mega chique, né? De beira pro mar e tal, maneiro. E todo mundo, hello, Mr. Mayor? How are you, Mr. Mayor? Todo mundo formal. Mega polido, né, informal. Todo mundo chegou, good night, nice to meet you, Mr. Mayor. Tudo tá, todo mundo... E aí fomos lá pra salinha, sentamos nas mesas e tal, e todo mundo, né? É, tipo, porque tínhamos nós, tínhamos brasileiros alunos, né, estudantes lá do curso, tinha o diretor. Tinha a mulher do Diabo Veste Prada, tava lá também. A mulher do Diabo Veste Prada. Tinha uma brasileira tradutora e tal. Enfim, né, tava um mix, né, de nacionalidades ali. Tinha, né, um cara era inglês, não era o diretor, não era inglês, sei lá. O Aston Oliveto? É, não sei. É, acho que era. Enfim. E mas aí... o prefeito era cara novo, era o cara jovem! De 38 anos. É, bonitão. E tudo, sabe, a vontade de blazer, sabe, sem gravata. Tava tranquilo, cara. A vontade de sem gravata. Sabe, assim. Tava, cara, né? Aí começou o jantar, todo mundo normal e então. Tal. Cara, aí... eu sei que em algum momento o jantar se transformou explodiu. Num batuque inacreditável. Porque as pessoas começaram a beber. Tinha gente batucando na mesa, todo mundo falando altíssimo, gritando, samba. Virou Brasil. A gente sambou. Tinha gente sambando, tinha gente dançando tango ao mesmo tempo. Ah, ela tava, I'm sorry, Mr. May, olha que tudo. E aí eu comecei a ficar com vergonha, sabe? Porque a coisa saiu do controle, sabe? O Aston Oliveto, dono da escola, tava louco dançando tango com a Sexy Eyes lá, aquela mulher do olho espremido. A namorada dele. Caraca, cara, ela tava... Não, mas tava... isso desde o começo, né? Na escola, tipo, no primeiro minuto, eu sei dançar tango e foi mostrar pra gente. O cara era meio aficionado. Puxou uma aluna e dançou tango. Puxou a aluna japonesa. O Guga já tava bêbado. Não, o Guga tava loucaço. E aí, eu não aguentei, porque tava, né... Um fuzuê. Fuzuê, todo mundo batuque na mesa. Falando alto, né? E aí eu fiquei, falei, Mr. Mayor, I'm so sorry. Sorry, Mr. Mayor. I don't know what's happening. Aí ele, não, tranquilo, eu também estaria assim, eu só não tô assim porque eu não posso beber, porque eu estou treinando para lutar boxe. Daqui a alguns dias. É uma luta. Ele ia fazer uma luta de boxe pra arrecadar fundos pra alguma caridade. Olha só que beleza. Gente, aonde prefeito você vê isso no Brasil? Prefeito. No outro dia ele tava vendendo cachorro quente com a família pra angariar fundos. Outro dia ele tá lutando boxe. Aonde você vê isso no Brasil? E aí, tudo passou a ser Mr. Mayor. Porque o cara... He's our friend now. É nosso amigo. We have a bond call, Mr. Mayor, now. Tudo que a gente via de errado ou que não tava nos agradando, I will call, Mr. Mayor, now. E depois que a gente saiu de lá, a Agatha contou que quando foi se despedir, falou, I'm sorry, Mr. Mayor. Fala. E aí, depois que ela contou isso, a gente passou a falar isso o tempo inteiro, né? É, a gente começou com I'm sorry, Mr. Mayor, só que a parada foi desenvolvendo. Então, no final do dia, já era Mr. Mayor pra tudo. Por que isso? Porque quando a gente tava jantando com Mr. Mayor, que é um nome excelente, né? Parece um nome de personagem, Mr. Mayor. Mr. Mayor. Mr. Satan, Mr. Mayor. Ele, a gente falou assim, porra, vamos fazer o Haka aqui dentro do restaurante. Uh-huh. E aí os Maori falaram, não, aqui é muito apertado, não se pode fazer o Haka num lugar apertado. Muito apertado, exato. Aí a gente, vamos fazer na rua. Aí, não sei quem virou e falou, Mr. Mayor, fecha a rua pra gente fazer o Haka. E aí ele tirou o celular do bolso, né? E fingiu que tava ligando pra mim. Close the street now. Now, Mr. Mayor, close all avenues então, now. Então agora, gente, qualquer problema que você tiver, call Mr. Mayor. Call Mr. Mayor. Você vai lá no Twitter do Mr. Mayor. Nossa, coitada! Não, sério. Qual é o Twitter do Mr. Mayor? Vocês vão botar o Twitter do cara, vocês vão atazanar o Twitter. Não, mas ele vai adorar, ele só tem 70 seguidores. Não, vai, então, beleza. Vai. Por favor, vai. Agora, tem no post o Twitter do Mitchell. É Mitchell. Aldo Mitchell. Não, mas o Twitter dele é Mitchell for Mayor. Mitchell. Com 2 6, Missio. Missio, com 2 6, 4. 4, Mayor. Isso. A palavra Mayor. Que ele tá querendo ser reeleito. E qual a hashtag? Ele tem que reconhecer a gente. Tem que ser... Nerd Power. Nerd Power. Nerd Power. Hashtag Nerd Power. Aí você, qualquer problema, tipo assim, ai meu Deus, minha torta salgou. I will call Mr. Mayor. Não, não, você é meio doce. E ele... Minha torta salgou. Mr. Mayor, I'm so sorry, Mr. Mayor. Vocês vão detonar o Mr. Não, Mr. Mayor. Então, a hashtag... Pulou meu pneu. Mr. Mayor, do something now. Ai, gente, coitado do Mr. Mayor. Minha tata salgou. Call Mr. Mayor, né, de Paula? Gente, é sério, a gente precisava. Ônibus atrasou. Call Mr. Mayor. A gente precisava de Mr. Mayor aqui. Meu computador travou. Call Mr. Mayor. Ah, e ele tá concorrendo à reeleição agora, né? Whatever, a reeleição de Nelson. E aí... A gente tem que atrasar, a gente vai, né, realmente destruir a possibilidade do cara ser reeleito? Não, gente. Não, gente, o Twitter dele vai bombar. Mas a gente não pode votar em Nelson. Whatever. A gente não pode votar em Nelson, a gente pode dar o apoio. Mas peraí, o cara vai ser uma sensação com, sei lá, milhares de seguidores. E aí ninguém pode votar nele. Então vamos incentivá-lo. A gente pode botar vote for Mr. Mayor. Vote for Mr. Mayor. Vote for Mr. Mayor. Nerd Power, hashtag Nerd Power. Gente, isso tudo porque a gente jantou com o cara. O cara é não muito faz sentido boa. Nenhum. Mas ele não foi nem tão gente boa. Assim, foi normal. Foi, mano. Foi, né? Gente boa. Ele era o prefeito que... A senhora não... Jovem Nerd que ficou lá cantando igual a Marilyn Monroe. Foi. Cantou parabéns pra você, Mr. May. Mr. May. Que mentira. Esses malucos mandaram cantar pro Mr. May. Cantou com o vestido apertadinho. Happy birthday, Mr. May. Que mentira. Saindo do bolo. Que mentira. Saindo do bolo. Do bolo Maori, né? Sei que de repente, esse batuque todo rolando, loucura máxima, o cara do Maori chegou pra mim e falou assim, o tatuador tá aí. Na manhã, a gente conversando, tomando café, eu e o Guga, eu falei assim, puta, eu tava com vontade de fazer uma tatuagem, Senhor dos Anéis aqui na Nova Zelândia e tal, a gente tava pensando em fazer todo mundo a tatuagem. E aí o cara dos Maori, ele deu uma, sabe, uma esticada assim, olhou pro Mal Patino, que é o Maori Patino, que a gente apelidou, e falou assim, isso pode ser arranjado. E eu, sabe, não levei muita fé, achei que ele tava, sabe, e aí no meio da noite e falou, ó, o tatuador tá aí, quer te conhecer, pra ver se ele aceita fazer uma tatuagem. É, porque ele era um Maori e só tatuava Maori. Como uma maçonaria, você tem que ser indicado. E aí, Maori. O Jovem Nerd começou a ficar preocupado, começou a ficar Pokémon fudido. Tá maluco? Vai fazer tatuagem? Eu falei, o que eu acredito, realmente, eu falei, cara, eu esperei a minha vida inteira por um índio maluco me dar alguma coisa. Não, não, peraí. Não foi assim, tava um barulho do caralho, tava todo mundo falando ao mesmo tempo. Batucando, e aí, de repente, todo mundo parou de falar ao mesmo tempo e só soou a voz do Dave em português. Tipo Chaves. Ou seja, né? Só a gente entendeu. Eu esperei a vida inteira por um índio maluco vir e me dar alguma coisa. Essa foi? O Guga, que tava meio bêbado já, cara, ele deu uma gargalhada tão alta que o nego não entendeu nada, cara. O Guga não conseguiu gargalhada, falar. Levantou o copo. Aê, isso aí. Não, pirou, queria ir junto. Não, foi o Guga, junto fazer. O Guga respondeu, who doesn't? É. Who doesn't? Quem nunca esperou por isso? E aí? E aí eu fui apresentado ao índio, o Maori tatuador. E ele conversou comigo e gostou do meu sotaque maluco. Falou, ah, gostei da sua atitude, meu mexicano. Esse, bro, não sei o que lá. O cara me adorou. Cara, porque o inglês do Azaghal é um sotaque que parece que é da Jamaica. Parece o italiano falando. E aí ele falou, beleza, eu topo fazer a tua tatuagem, Maori. É, porque ele tem que aceitar, tem que ser indicado. E o Guga empolgado, eu também vou, Foi na aba. E aí? Aí fomos eu, Portuguesa, Guga e do Box, pra casa do tatuador Maori. E ele foi um amor, que a esposa dele recebeu a gente muito bem. Cara, mas quando a gente chegou na casa do tatuador Maori, a casa era uma loucura. Ah, gente. No quintal... Tinha coisas típicas. Tinha 150 pneus típicos da Nova Zelândia. Tinha um ferro velho, um depósito de pneus velhos usados na garagem do cara. Aí o cara do Turismo Maori falou assim, ó... É que ele gosta de reciclar e não sei o que lá. Nossa, tá aproveitando, fazendo um muro de pneu, sei lá. Deu uma desculpa maluca, sabe? Eu, não, tudo bem, tudo bem. Eu já tô aqui, eu vou até o final, eu vou até o final. Aí descemos. E aí o cara, ele tava de short, né? E ficou de camiseta. E ele tinha um monte de tatuagens horrorosas. Horrorosas, horrorosas, cara. E aí ele explicou que ele aprendeu a tatuar na cadeia. Porque ele ficou 10 anos e ele fez as próprias tatuagens dele. Ei, que beleza. O Guga virou e falou assim, caraca, só melhor. E aí, nessa hora, me bateu um desespero, porque eu falei, eu vou pegar AIDS, hepatite e ficar com uma tatuagem merda de presidiário na perna. Tudo errado, né, cara? Tudo errado. Aí o cara fala, ó, conta da sua vida pra eu fazer o desenho. Porque ele quer fazer o desenho. Eu não ia escolher nada de um catálogo. Ele falou, eu vou fazer a sua tatuagem, o seu desenho. O desenho é por símbolos maores. Usando os elementos. É, porque os maores, eles não tinham uma escrita. A história deles são contadas pelas tatuagens. Isso, por desenhos, pelas madeiras lá, aqueles... Tradição oral, e tatuagem, essas coisas. E ele falou, então você me conta a sua história e eu vou fazer. Não me venha falar de melhores amigos, de cachorro, de namorada, isso tudo passa na vida. Uhum. Tem que falar de família, de você, da sua história. Da sua personalidade. Aí eu falei um pouco lá de mim e tal, a portuguesa falou, até o Guga falou. Olha. E aí o cara falou, beleza, eu vou lá fora. Não, aí o cara ficou... Possuído. Maravilhado. Falou que o Azaghal era o perfeito líder maori, que tinha que tatuar na cara. Falou, falou. Olha que beleza. Falou. Você tinha que fazer essa tatuagem na cara. Eu falei, não, mesmo. Vamos na perna. Vamos então. Na perna que ainda tem vida social. Tem vida social. E aí ele foi lá pra fora, e aí eu tava pensando exatamente. Ele foi lá pra fora desenhar. É, pular a estampa. Ele saiu da casa, porque ele tinha que ficar sozinho, ninguém podia atrapalhar ele. E aí eu porque lá. Naquela hora ele tava altamente concentrado, desenvolvendo a parada. Nisso lá do box capotou, né? Isso. Capotou no sofá do cara, o que foi uma honra pra ele, falou. Isso é de madrugada. É, a gente não tava. Duas da manhã. É, a gente não tava 8 horas da noite na cara do cara. Tava 2 horas da manhã. Era 2 da manhã, a gente tinha acabado de jantar e tomar muito vinho. Todo mundo biritado. Mas é, não, mas peraí. Era do box. É, isso eu não entendo. Tinha uma fornalha no meio da sala do cara. Uma fornalha. Você podia muito bem utilizar ela pra se livrar de um corpo. Mas tem uma coisa que eu não entendo. Ele não tatua a pessoa bêbada, porque senão a pessoa... Que a pessoa pode estar louca, né? E vamos fazer aí. O Azaghal não tava bêbado. Mas não. O Guga tava um pouquinho... Eu também não, eu tava tranquilo. Ele tava bem. Não, tava olha bem. Só. O Guga você mentiu na entrevista, não Guga. Não tava. E aí, ele deu uma tatuagem de graça pro Guga. Exato. Foi assim, um pacotão. Ah, eu vou fazer pro líder aqui e te dou um souvenir. Quem realmente, então, ganhou alguma coisa? Foi de o graça foi o Guga. É, e onde você tatuou o Guga? Na virilha. Tá merda. E o que você tatuou na virilha? Eu tatuei a palavra Aotearoa. Que significa? Que é o nome maori que da é Nova o nome Zelândia. Maori da Nova Zelândia. Que significa a terra da longa nuvem branca. Opa! Longa nuvem branca na virilha. Ganhou um brindezinho, ganhou um. Ele fez com carimbo essa tatuagem. Ele não se tatuou, Guga. Tem um carimbo lá, ó, tem aroma. Eu sei que depois disso o cara voltou com o meu desenho, né? Da minha tatuagem. E eu já, meu Deus, o que eu vou falar pro cara se ficou uma merda? Fala, não, ex-presidiário, eu não gostei, me mata. Fornalha. Sabe? O cara vai pegar aquela faca feita de, sei lá, de mola de colchão e dar uma facada na barriga. Vai te arrancar teus calcos. Eu não sei, o cara, pra quem viu Breaking Bad, eu só não consigo lembrar dele exatamente. Eu só consigo lembrar do Tuco. É igual. Ele igual o Tuco, sabe? E ele era um cara muito intenso. né? Então ele lembrava muito o Tuco lá e falava intenso e tal. E aí, cara, ele, ah, terminei, vou mostrar pra vocês. E eu tava, caralho, o que eu falar pro Maori? Maori, eu desisto, eu não quero pegar AIDS, hepatite, eu não quero ter uma tatuagem merda na minha perna. Ai, meu Deus. E aí ele mostrou a tatuagem fodástica, muito cara. Foda. Foi a tatuagem mais fodástica foda que eu já vi. Ninguém esperava. Tem. Todo mundo ficou abismado com a tatuagem, cara. Ficamos, quem é esperava a tatuagem de cadeia, sei lá, de palitinho, toda borrada, sabe? Todo mundo gostou. Nossa. Você tá falando quando ele trouxe o stencil, né? Quando ele foi lá e fez a arte no papel e trouxe o stencil. É. A gente ficou de cara. A gente ficou assim, caralho, como é possível? Nosso queixo caiu no chão. Caiu no chão. É bonita e é personagem. Não, eu falei, eu faria essa tatuagem. Aí eu falei, beleza, agora a tatuagem vai ser maneira, só vou pegar AIDS e hepatite, mas o resto tá tudo certo. O Guga falou, então virou pra mim e falou assim, cara, fica tranquilo que já curaram 19 pessoas de AIDS. Guga! Eu tinha saído a notícia naquele dia, 14 pessoas se curaram de AIDS. Mas na fé. Era um sinal. Mas aí o cara montou equipamento, a esposa dele, na verdade, montou equipamento e era tudo descartável. Era tudo descartável, o cara era profissa. Ah, viu? Né, tudo direitinho, aí eu fiquei mais tranquilo. E aí fui fazer a tatuagem. É, foi fazer, eu senti o dor. Doeu pra cacete, cara. Não saiu sangue, né? Não sangrou. O cara era profissional. O cara era bom. O cara só tatua Maori. Mas doeu mesmo. Principalmente na parte interna da panturrilha e em cima do osso. Puta que pariu. E aí quando ele viu que o Azaghal tava sentindo dor, ele falou, vou preparar um suco pra você. Nossa. Aí eu falei, pô, vai fazer um suco Maori foda. Não, pegou Tang. Porra, que merda! Preparou uma Tang e ainda falou assim, ha, ha, ha, laranja da Nova Zelândia. Ah, meu filho, pra quem tá com dor, tá bom. Eu já tenho uma tatuagem nos seus anéis, mas ela era uma tatuagem que não era pintada, sabe? Assim que eu digo pintada, né? Que não tem sombreado. Não tem sombreado, exatamente. A tatuagem sólida. Então o cara só fez o contorno, preencheu e acabou. Essa da perna tem uma porrada de sombreado. E aí dói pra caralho essa porra de sombreado. O cara tem que passar várias vezes no mesmo lugar. Ai, meu Deus. E caralho, puta que... Mas aguentei. Tinha que fazer, final. Você tinha que ter mentalizado o Haka ali. Come on, mas ele falava pro Dave ficar pensando nos ancestrais, sei lá o quê, na verdade. Ancestrais. Mas foi quanto tempo de dor? Foi umas 2 horas de tatuagem. De pura dor. Mas realmente... Eu pensava nos meus ancestrais, termina logo. Não, e fala pra galera quanto ele cobrou. $200. Neozelandês. O que pra tatuagem que foi barato. Foi barato. Dá uma volta na minha batata da perna, que não é uma batata pequena, né? Batatão. Eu falei, é uma batata ali. Ele falou pra mim, acho que é a maior que a do Maori, essa tua batata. Ele falou que ele ainda cobrou o dobro do que cobraria normalmente, porque tava de madrugada. É, mas na verdade ele me cobrou metade. Ele cobrou o preço normal. Ah, cobrou. Que ele cobraria o preço de madrugada dele, que ele não que faz. É adicional noturno. É, $200 a hora. Ah, tá. Pra trabalhar de noite. Normal dele é $100. Ele acabou fazendo o preço normal. É, ele fez normal porque ele. Porque o cara virou meu amigo, falou que era não, meu irmão. Na tatuagem do Azaghal tem uma conexão dele com o Azaghal. É verdade. Ele botou uma assinatura dele, tipo assim, agora vocês são irmãos. Brothers now. Aí o mais foda não foi isso. Mais foda é que uns dias depois, a gente foi num museu de pintura de pedra Maori. Fomos no museu Maori. Numa outra cidade. Nada a ver com ela. Bem maneiro, o museu todo moderninho. E aí a mulher começa a mostrar as tatuagens Maori. A guia Maori começou a mostrar as tatuagens. Eu não aguento, porque o Azaghal é um cara que ele passa calado nos lugares. Não avisa as experiências, não sabe, experiências fodas. Eu não me aguentei e falei, não, olha só, você tem que ver isso. Ele fez uma tatuagem Maori. Aí o Azaghal arraiou as calças. Não arraiei as calças. Eu levantei a calça. Quem arraiou foi o Guga que fez a virilha. Arriou e aí mostrou a tatuagem pra ela. O foda é que a tatuagem do Azaghal, cada negocinho, cada desenho, realmente significa alguma coisa que aconteceu na vida dele. É, não é só desenho tribalzinho. Não é uma tatuagem. Os elementos, os triângulos, as setas, as retas, escrotinho. As curvas, tudo tem. São símbolos que significam alguma coisa. É. Mas até então era só o tuco do Breaking Bad. Falando pra mim que era. Era uma tatuagem maneira, mas também não significa. Acredita aí, né? O dia tá tatuado, você é uma bicha louca. A mulher ajoelhou no chão lá. Ela ficou maluca, né? Ela. A mulher se abaixou. Ajoelhou no chão. A mulher foi ler sua tatu. Ela se abaixou. Ela foi ler tua tatuagem. Ela foi falar que a mulher tá se humilhando. Né? desesperadamente se agachou com seus joelhos. E aí ela começou a ler a tatuagem e falar exatamente o que o cara tinha falado. Ah, esses símbolos representam sua família, isso aqui, não sei o que lá. Ah, o que que é esse? Eu expliquei. Ela, faz todo sentido, não sei o que lá. Aí a mulher ficou emocionada, cheia de água. Falou, me abraçou. Falou que tinha orgulho de ser maori por causa dessas coisas. Foi muito foda aí. Virou amiga. You're my friend. Agora fiz a... Agora o David. Eu tenho agora passe aberto na terra de maori. Mas agora todo mundo quer saber qual é esse tatuador, né? Porque todo mundo tá ouvindo aqui que quer fazer uma tatuagem maori. É, ah, eu vou galera, botar, olha, vou botar só quem o Azaghal indicar, galera. É, cara, você tem que falar que... Você contar sua história pra mim primeiro. Pagar o dote e aí... O Kuga também pode indicar que ele tem a tatuagem na virilha. É verdade. É, mas se você quiser, é só pedir pra Azaghal. Ô, David, como é que você falou batata da perna em inglês? Eu falei here e apontei. Mas eu poderia ter falado like potato. Nossa senhora. Ah, que potato, potato! A Ilha Sul é bem diferente da Ilha Norte, né, cara? E é maravilhosa também. A Ilha Norte parece muito condado, porque tem aquelas fazendas verdes e tal. Tem a Estrada 1, que é a Desert Road, que é Mordor. E na Ilha Sul, cara, tem toda a cadeia de montanhas com topos nevados, né? E é maravilhoso de ver isso. Lembra mais a parte... outras partes da Terra-média. Cara, é muito foda. A gente parou no meio do caminho lá pra fazer um passeio de baleias. Nossa, toda viagem... toda viagem tem que ter uma furada. E a nossa foi essa porra dessa caça das baleias. Agora, tu entra num barco, chama whale watching, né? Caraca, cara. Você, e ele vai procurar a baleia pra você ver a baleia, tirar foto da baleia, essas coisas. Só que nesse dia o mar tava extremamente agitado. tava. Então, os caras avisaram, olha, hoje é um dia de seasickness, que eles chamam, né? É. Da galera ficar enjoada. Metade do barco era de indianos. Que tinham acabado de vir de um banquete de curry, né? E a outra metade de outros turistas e nós, né? Tinha umas 40 pessoas dentro do barco. Entre 40 e 50 pessoas. Tava bem cheio. O barco é tipo uma lancha bem larga, com dois motores, e ele anda bem rápido. É. Anda de pular nas ondas, cara. Sabe? Então tem uma hora que deu um pulo que o motor chegou a desligar. Eu falei, cara, que beleza agora. Ilhados no meio do mar, caçando baleias. Vai ser no jornal de Wellington. A gente com aqueles cobertores de papel de metal, sabe? Tremendo de frio no meio do mar. Com a corda costeira nos resgatando. Cara, mas olha, eu vou te falar. Esse passeio de baleia é uma furada inacreditável. Primeiro... Primeiro porque eles demoraram muito tempo pra conseguir achar as baleias, né? Porque e aí baleia... metade dos indianos já estavam vomitando curry pra tudo que é lado. Era um fedor de vômito com curry. Cara, tava temperado. O barco ficou baleia temperada com curry. E aí eles paravam assim, achamos uma baleia. Aí corria indiano pra tudo quanto é lado pra ir pro lado de fora do barco. Mas nessa hora, eu não sabia se os caras estavam afim de ver baleia ou se estavam correndo pra vomitar. Meu filho, esperava esvaziar aquela merda pra sair. Cara, que mas... eu não queria tomar vômito de curry nas costas. E aí, você saía correndo, e eu achava até que eles deviam gritar, well, pra dar uma risada na galera. Mas não, parava o barco, abria a porta e você tinha que sair pra procurar baleia. E aí você via um tronco na água. Cara, sério, baleia a gente água. Imaginou que ia ser uma parada meio a vida de Pi. Life of Pi, baleia voando gigante por cima do... Free Willy, né? Free Willy. Ah, eu imaginei golfinhos, é orcas, tronco, tudo. É um tronco na água que solta aguinha quando respira. É só a gente isso. Nem viu soltar aguinha. Depois de 15 minutos, mostra o rabinho pra afundar. É, dá um tchau e vai embora. É, a gente acha que a gente vai ver um monstro colossal muito maior que o barco, né? A gente acha isso. Que a gente vai ser um barquinho pequenininho no meio do lado de um bicho enorme. Não, na verdade, não. É um monstro colossal. Só que tá, você não sabe. Uma barbatana. É o cucuruto dele. O cucuruto. E é um tipo de baleia que não tem nem aquela barbatana gigante, né? Que parece isso, parece um floating log. E aí, cara, o problema é o seguinte, quando o barco tava andando, era legal, o barco ia rápido e tal, e você ficava ok. Você ficava ok, sentadinha, com a poltrona confortável, beleza. Quando o barco parava naquela porra daquele mar agitado, parecia pesca mortal, cara. O barco sacudia pra todos os lados, pra todos, pra frente, pra trás, pro lado, pro outro, pra cima, pra baixo. E aí a galera não aguentava, era festival do curry, cara. Era self-service de curry. E ainda ficava um cara monotone. Puta. com a voz no mesmo tom, falando com uma telinha que ninguém conseguiu olhar. Porque eles não acham baleia toda hora. Eles acham baleia a cada 30 minutos. Então tem que ter uma embrumação, extinção de linguiça foda. E o cara fica contando a história do fundo do mar. A baleia se alimenta de lula, de não sei o que lá, squid, falou. Aí mostra os cânions debaixo d'água, como é que são, e o que, que as baleias fazem. Aí quando você fala dos albatrozes. Que é, caralho. Ali. Aquela aula chata de biologia, né? É, aula chata de biologia. Aula chata, isso aí. Era um monte de indiano vomitando. Comendo marto, enjoado, fudido. Cara, eu não enjoo normalmente, né? É, a portuguesa enjoou, ela tava chapada de Dramin. Ela tava chapada de Dramin. Eu não enjoei. Mas eu tava loucaça. Aí ela falou assim: ah, eu só saí pra ver uma baleia e tava bom. Mas a gente só viu duas. Então, ou seja. Não, eu falei, nas últimas paradas eu não vi. Eu só olhei uma baleia e acabou. Nas últimas paradas, quase só teve duas. Ah, eu tava loucaça. Mas, cara, eu que não enjoo, não costumo enjoar assim com carro, nem com montanha-russa, nada disso. Eu tava extremamente desconfortável, sabe? Assim, não tava enjoado de vomitar, mas eu tava sentindo, sabe? Ah, mas o Dramin funciona, você devia ter tomado. Se eu tivesse tomado um Dramin, ia ficar loucaço pro lado do barco. E é foda, porque no final, ninguém tava mais curtindo. Já tinha se tornado uma parada extremamente desagradável pra todo mundo. Não, o cheiro de curry com vômito tava me dando medo. Eu falei, vai acabar a qualquer momento o efeito do Dramin e eu vou começar a vomitar, que nem uma louca, só por causa desse cheiro. E aí meu nariz entupiu, e aí quando meu nariz entope, às vezes me dá um enjoo. E aí eu fico, sabe? Ele tava com pigarro, né? Um pigarro, e eu fiz um... sabe, pra soltar o pigarro. O Guga colou no teto. Ele tava sentado do lado, ele deu um pulo. Deu um pulo. O Guga tava do meu lado, no segundo seguinte, tava no colo do cara da narração. Aí o Guga volta com um monte de saco de vômito. Toma aí, cara, toma aí. Aí legal. Não, não, foi só pigarro. Ele, não, cara. Pigarro. Não, eu insisto. Eu faço questão. E ele falou como é que é? Não, você não vomita nos amigos. Não é legal vomitar nos amigos. Não é legal vomitar nos amigos. Tem frases da viagem. Não é legal vomitar nos amigos. I'm so sorry, me também. Cara, eu sei que esse passeio da baleia foi uma furada foda. É furado, no final, a gente perguntou pra mulher. A gente já tá voltando, né? A mulher, não, a gente ainda vai procurar mais uma baleia, mais uma hora e vinte. E aí eles ficam se justificando. Olha, vocês tinham que ter visto no outro passeio. É uma chuva de baleia. Chuva, desculpa, caiu baleia, gente. Céu, foi uma loucura. Nunca vi tanta baleia. Era uma coisa, viu, golfinho voando. Gente, vocês tinham que ter visto. Era... Putz, era muito maneiro. Hoje é essa merda. Hoje é o que tinha pra hoje. Tem baleia, mas de jogo que eu tô. Que tem pra hoje? O passeio foi isso. Tem uma hora que tava eu e a Zagal, a gente tava ali atrás do barco, que é a parte que eles falaram que é a parte que menos balança. Isso, né? A gente tava ali tentando tomar um ar, assim, pra ver se dava uma melhorada. E aí veio um indiano, que era o líder do grupo dos indianos. Ele veio engatilhando o vômito. Aí o Azaghal olhou e falou, vambora daqui. Eu falei, Guga não. Contagioso. Guga não, empurrei ele pro lado. Porque se a gente visse o indiano vomitando no saquinho branco transparente, ia ser uma reação em cadeia interminável. Não. Ia ser que nem o gordinho do Goonies. É, que doido. A única vez que eu saí, foi uma vez pra ver baleia, era tanta gente vomitando, que a minha preocupação não era baleia. Minha preocupação era não ser vomitada. Aí eu falei, ah não, eu não saio mais dentro desse barco, nem fudendo, porque lá dentro não sai mais. Aí, cara, o passeio tinha quase 50 pessoas lá dentro. No final, só tinha eu, Guga, Jovem Nerd e um casal de europeus lá em cima procurando baleia. E o resto, todo mundo ou vomitando ou chorando. Abraçado nas cadeiras. E a portuguesa loucaça de Dramin esperando pra ir embora. Ninguém mais estava curtindo a parada. Eu só saía do barco pra pegar um vento. Sabe? Eu não ia mais nem procurar. Eu ficava de costas pra baleia. Foda-se essa merda, esse tronco. E ficava só pegando o ventinho lá em cima, no deck de cima, porque eu me sentia melhor do que lá embaixo, preso com cheiro de curry. Ai, cara, lá fora, quando o barco para, pior, porque eram as ondas gigantes. Ai, e aí você fica naquela marola tendo que se segurar. Ah, não. Naquele corrimão vomitado, tá maluco. Isso foi uma furada. E eu, quando eu falei, puta, a gente tem que fazer o passeio da baleia, eu fiquei, eu tive tantas expectativas. Eu achei que ia ser uma parada inacreditável. Que ia subir na baleia. Eu falei, se o old de cu é rola, vai ser uma parada foda. Isso é na mãe natureza. Na mãe natureza é isso aí. Não, se o old é esperto, porque você fica num tanque transparente e você vê a baleia embaixo da água. Mas fazer a baleia pular, né? É no mar, não. No mar, tu não vê. A porra da baleia tá embaixo da água e tu não vê. A natureza é esse marasmo. É um marasmo. Bota essas baleias pra trabalhar. Tá tudo no seu mundo. Fomos para a joia da Ilha Sul, chamada Queenstown. Caraca, Queenstown é a cereja no topo do cupcake. Ah, eu não gosto de cereja. Ah, é... tá, nossa, ela é ameixa? É o brigadeiro. Brigadeiro é a calda de brigadeiro do Sunday. Queenstown é uma cidade que é repleta de brasileiro. É uma cidade mega turística, vai. É, eu não vi essa brasileirada toda aí que tu tá falando. Mas todo mundo fala que tem muito brasileiro. Pois é, mas eu não vi. Também, eu não vi. Eu não vi. Andando de noite um dia, mas um dia só. É, um turista. Tem muito brasileiro lá. É uma cidade de estação, ou seja, é uma cidade que as pessoas vão pra esquiar, basicamente. Estação de esqui. Depende, não. Tem atividade pro verão também. No verão também tem atividade, exatamente. Mas é uma cidade turística, né? Pequena, pequenininha. Linda. E ela vive de turismo. Pequenininha. Se tiver 10 brasileiros, é muita coisa. Exatamente. Aí, nego, tá lotado de brasileiro. É verdade, né? A cidade é foda porque ela tem um lago e esse lago é cercado de montanhas. É. É um dos cenários mais fodas que eu já vi. É, ali foi a paisagem mais bonita que eu já vi. Puta na que minha pariu. Vida. Não, e foi foda que a gente ficou 4 dias lá em Queenstown. É. E aí a gente chegou no primeiro dia, tava um puta sol. E tinha só a pontinha das montanhas com neve, né? É, tava aqui, lá da pontinha. E aí, cara... Mas não tinha nem nada. Não, conforme nada. Foi passando os dias, o clima foi esfriando. Então no segundo dia tinha um pouco mais de neve. É, exato. Aí no terceiro dia ficou nublado, a gente não via as montanhas. No quarto dia as montanhas estavam tomadas de neve. É, muito então, a gente em 4 dias experimentou tudo que foi possível em Queenstown. Cara, a cidade... Foi a minha cidade preferida, sério. Ah, foi. É. Tudo que a gente fez. Ah, aqui tem tudo pra fazer lá. Tudo de maneiro, radical. Tudo. É, ali é tipo a capital do esporte radical, da diversão, de tudo, né? Porque no inverno tem a estação de esqui, no verão a galera mergulha no lago, fica lá. E em volta da cidade tem N atrações. Tem lá o primeiro bungee jump comercial do mundo, que foi numa ponte ali perto. Tem um bungee jump, um dos mais altos do mundo, que é de 130 metros de queda. É uma parada absurda. Tem o bungee jump desgraçado do terror. Ah, cara, isso é muito sinistro. É, porque os neozelandeses são tão de cordas que eles nascem, que aí chega uma hora que fica boring. Ah, bungee jump, cansei. Cansei, depois, cansei. Do mundo, faz isso desde os 8 anos. Então. É, aí eles criaram um bungee jump do terror. Chama Canyon Bungee. Canyon é o nome Bungie da empresa. Uhum. O diferencial dele. A gente não foi. A gente não foi. Isso foi o Bronson, guia, o nosso guia lá. Nosso guia que contou que ele foi, que ele vai nessas portas. Cara, ele, olha a experiência dele. Ele entrou no ônibus da empresa que te leva até o local, né? Eles te buscam na cidade, então te dão esse serviço. Uhum. E aí no caminho da cidade até o Bungie, vai tocando um CD falando you gonna die, die now, you gonna die, motherfucker. Die, motherfucker, die, motherfucker, die. E aí vai te botando esse terror de você vai morrer o tempo inteiro. Olha a experiência, eu vou narrar a experiência do cara. Ele chegou lá em cima pra fazer o bungee jump dele, os caras botaram aquele baudrier nele, né, aquele equipamento nele, e não, mas não prenderam cinto, não prenderam nada. Aí botaram um saco na cabeça dele, amarraram as mãos do cara. Pra trás, aí andaram com ele um pouco, aí o cara falou assim... Calma, tem que prender ele ainda, você ainda não enganchou. Fica tranquilo, eu tô só resolvendo o negócio aqui, não dá nada. E o outro cara falava assim, não faz isso, cara, é perigoso. Tem que prender porra, o cara. Tem que prender o cara. Pum! Empurraram o cara. Com as mãos pra trás, saco na cabeça, dizendo que ele não tava preso. Mas ele tava preso. Filha da puta, cara. Ou seja, o cara achou que ia morrer, então assim. Ele falou, graças a Deus que eu estava com um saco na cabeça, porque aí você não me vê chorando na filmagem, enquanto eu tô caído, achando que vou morrer. Caraca, cara, que absurdo. Eu não tenho coragem de pular. Normalmente, toda... Um cara me prometendo que eu tô segura. Deus me livre. Mas aí eles pegam, eu teria morrido eles mesmo. Eles fazem de amarrar numa cadeira e te jogar com cadeira e tudo. É personalizado, né? Cada te um... pegam pelos pés e pelos braços, te sacodem. Um, dois, três. Aí, se você não quiser pular, começar a andar pra trás, eles têm aqueles... Tasers de choque. Choque. Por isso, se você voltar, tu toma choque. Volta pra ver. Esse é o bug jump do terror, mas não, né? Queenstown não é só isso. Por que você não foi num bungee jump, Guga, na Nova Zelândia? Não, eu pulei de bungee jump uma vez, quando eu tinha 18 anos. Foi em Guarapari, no Espírito Santo. Também, né, cara? Olha lá. Naquele guindaste, não é isso? É um guindaste. Não é uma ponte belíssima, numa paisagem genial. É um guindaste no meio da praia. Tem um colchão de ar embaixo, sabe? Que tem 3 por 3 metros, assim. E você entra num elevador e o guindaste te sobe. Então você vai subindo, você faz todo o terror de ir subindo. subindo. Tinha um prédio de 8 andares na minha frente e eu fui vendo os 8 andares passando e aí passou o último andar e eu continuei subindo. Quer dizer que eles botam um colchão porque eles não confiam no elástico, é isso, né? Tem que ter um colchão embaixo. Ou se o colchão foi te salvar de qualquer coisa. Não, é. Porra não, mano. Sabe aquele castelo de festa infantil que ele pula-pula? Sim. É tipo aquilo. Nossa. E aí quando você chega lá, tipo, tem um terror psicológico, tipo, tá todo mundo te olhando, você não vai desistir agora, né? Tem que ir. E aí quando você cai lá de cima, você tem que dar um passo em falso, assim, você não pode, você não dá um pulo, entendeu? Porque o negócio tá sacudindo, o guindaste tá sacudindo. E aí eu falei pro Zagal, você não cai igual um anjo, sabe? Ou igual um torpedo em direção ao infinito. Você cai igual um condenado que foi jogado do navio, entendeu? Você cai todo mole, descondenado, você vai todo curvado e mole. Pensando por que você tá fazendo aquilo com você mesmo. Que desgraça. Pois é, a do boxe teve coragem de ir no swing, pelo menos, pra começar. Que é uma atividade de aventura. É. Não swing. Não swing de corriqueiro do Brasil. É. Mas é aquele que você cai um pouquinho e depois fica balançando de um lado pro outro. É. Você já tá preso. Em vez de você só cair. É um pêndulo. É um pêndulo. É um pêndulo. É um pêndulo. Ah, mas é o mesmo cagaço. É. Pra mim é tudo mesmo. É pior. Ah, você que tem que desencaixar a parada. A gente foi no da montanha lá, que é do lado de Queenstown, você pega um teleférico e lá tem esse troço. A portuguesa tava tão cagada pela filha, obviamente, né? Nenhum pai deveria ver o filho fazer isso. Não, isso é um absurdo. É. E assim, a gente tinha o costume de falar em inglês, até entre nós mesmos, perto do Bronson, que era o nosso guia, só pro cara não se sentir, sabe? Excluído. Deslocado, excluído. Os caras falando em português, a língua ele não entende. Então a gente normalmente, quando a gente falava uma coisa entre si, a gente falava em inglês pro cara entender o que a gente tava falando. Mas a portuguesa tava nesse modo, e ela ficou tão desesperada que ela não saiu do modo. Não. Ela começou a gritar em inglês. Só gritei em pessoa maluca. Oh, my God, I'm a... You're crazy! Why are you doing this with me? Ai, ai, que desespero faz com as pessoas. Gritando em inglês com a vida. Ai, mas foi maneiro. Foi uma maneira experiência de ver. Ela, não, pula, pra ela mim caiu. Foi, mano. O que eu acho um absurdo é você chegar pra pular bungee jump, não que eu não fosse pular, mas tem uma balança, e aí você sobe na balança, o cara vê teu peso, anota na tua mão com caneta permanente. Não é permanente. E arredonda pra cima. Não existe a mínima possibilidade de eu pular bungee jump. Mas nem que eu quisesse. Mas nem olha, que eu tivesse mas vontade. Olha que legal, eles fazem isso porque você pode chegar lá e mentir. Né? Porque é separado o lugar, né? Você pesa e tal. Se você chegar lá na hora e mentir, né? É, não tem. Então eles botam... anotou teu peso, não tem como mentir. É pra sua segurança, inclusive. Né? Para a sua segurança, por favor. Para a minha segurança, eu não... Eu não vou. Eu não vou passar por isso. Olha, do graça a Deus que a Mônica não tava lá. É. Porque ele ia ser pior. Ele é maluco. Ele ia querer se jogar do bungee jump. Aliás, as pessoas perguntaram durante a viagem inteira vendo nossas fotos, cadê o Mônica, né? O Mônica escolheu não ir para não perder a aula. É, nós demos opção pra ele. Foi ele que quis, não, não foi o castigo, coitado. É. A do Bosco, como ainda não começou as aulas na faculdade, ela passou pra faculdade segundo semestre, ela pôde ir, mas ele falou assim, olha, não foi responsável, passou. Garoto responsável. Ela não passou pro segundo semestre, ela passou pro primeiro. É, bem, mas teve tanta greve que só vai começar em junho a aula dela. Greve, Então, ele foi um garoto responsável e decidiu não ir para não perder muitas aulas e, pô, um garoto bom. A gente vai compensar ele, né, cara? E parabéns pro do boxe que teve a coragem de ir, né, cara? Ela falou, eu vou, chegou lá, não deu pra trás, sabe? É. Não titubeou, assim, ela foi até o fim. Foi foda. Não, ela tava tremendo, desesperada. Quando eu vi o cara falando que ela, pra ela se soltar, ela que tem que arrancar o gancho fora, pra ela começar a balançar. E depois pra ela subir, ela tem que encaixar um outro gancho pra eles puxarem. Uhum. Quando ele começou a falar, você tem que tirar, eu falei, Amanda, para com isso! Você não precisa fazer isso, não tem que provar nada pra ninguém! todo band tem um esquema de você pagou, eles não te devolvem dinheiro e não transferem. Ou tu vai ou tu perde. Pessoal e intransferível. Porque senão ele vai ficar o dia inteiro também dando dinheiro de volta. Ah, desiste. Ah, não quero. Não quero, não. E aí, cara, quando a gente tava lá em cima, já tava nevando. Pior que tava nevando, a garota foi fazer bungee jump na neve. Eu pedindo pra ela não ir. Começou uma ventania. A porta da parada abriu nas minhas costas. Eu quase voei lá de cima. Meu Deus do céu. Eu segurei no cabo. Eu falei, eu quase pulei do bungee jump sem estar amarrado. Nossa, que tema. Ah, que mateca, mateca! Mas cara, foi muito foda, porque em Queenstown, a gente tava previsto de ficar só 3 dias. No quarto dia, a gente ia pra uma outra cidade. Só que nevou tanto à noite, quando a gente acordou, as montanhas estavam cobertas de neve, que as estradas e o aeroporto estavam fechados. É. Então a gente não tinha como sair de Queenstown, a gente ficou preso lá. E foi muito foda, porque nevou o dia inteiro e foi a primeira vez que a gente viu neve caindo, né? Todos nós. Acho que o Guga não, né? É, eu já tinha visto antes, Canadá. Você pode ir embora. É, não fez... ele não brincou com a gente de guerra de neve. É, e foi boring. Eu já tava acostumado. A gente virou criança, cara. Mongóis, fizemos guerra de neve. Trouxe a portuguesa, trouxe a bola gigante de neve pra dentro do hotel, jogando Jovem Nerd. Ah, essa eu fiz questão. Caraca. Eu fiz uma bola gigante. Essa cena, o iluminado. A gente tava no hotel, o hotel todo vazio, eu e o Jovem Nerd, a gente tava trabalhando ali, mexendo no computador e tal. E aí, de repente, a gente só ouve o barulho do elevador e aparece o Azaghal e o português com uma bola de neve gigante. Uhum. Uma bola de basquete. E com um sorriso maligno no rosto. Eu fiquei chocado, assim, eu fiquei imóvel. Eu não acredito que eles vão realmente fazer isso. Dentro do hotel. Tem a câmera aqui. E eles fizeram. Eu, na hora de tacar, eu hesitei. Porque o Jovem Nerd ia ficar cheio de mimimi, chorando. E olha aí. Ei, me tacou na minha cara, sacanagem. Aí eu hesitei e só taquei, assim, de leve na barriga dele. Mirei na barriga, mas era pra mirar cara, na cara. Cara, se tacasse na cara, ele ia desmaiar, porque era bola de neve, também deu bola de basquete. Mas era pra mirar na cara. Mas aí eu fiquei com pena e mirei no pânceps. Mas a gente ficou mongol na neve, cara. A gente ficou mongol em vários momentos dessa viagem, como vocês vão ver no Nerd Tour, brincando. Nossa, de fantasia e tal. Mas a gente, cara, fez guerra de bola de neve, fez boneco de neve, ficou batendo foto. Puta, foi muito maneiro. Foi um dia que, teoricamente, foi perdido, mas foi, né, que a gente saiu do roteiro, mas valeu foi a pena. Perfeito pra gente, porque a gente aproveitou pra caramba essa cidade com neve, né? Foi muito maneiro, cara. Tem atividade famosíssima, mundialmente famosa, que é o Jet Boat. Caraca, isso é muito foda. É uma lancha. Cara, eu lembrava direto de barcos vikings. Porque os barcos vikings tinham calados muito largos pra poder navegar em rios. Em rios muito rasos. Então, essa lancha, ela é uma lancha com 2 motores V8, que são 2 bombas d'água que jogam 1.000 litros de água por segundo. Exato. Olha a sacanagem. E ela é bem larga e bem leve, então ela consegue navegar em rios com profundidade de, no mínimo, 40 centímetros. É. O que não é nada. Nada. É um palmo e meio. Um palmo e meio, a lancha consegue navegar, cara. E, aí, e ela vai muito rápido. E ela é extremamente manobrável. Isso. Cara, foi muito maneiro. Porque o cara tira fino das pedras, dá 360, faz cavalo de pau. É muito maneiro. Faz curva agressiva, vai... Caraca, é muito foda. Parece que você tá andando num carro em cima, sabe, de uma superfície... É, de uma lâmina d'água. É, cara, é muito foda, cara. É animal. Piloto... Um touro mecânico. Touro mecânico. Mas é muito maneiro, cara. É muito maneiro, cara. É, o fora que tava 0 grau, né? Foi. A gente tava um bando de ninja. Não. Vocês vão ter que acreditar que nós fomos. É. Porque não dá pra identificar ninguém. Porque a gente comprou um negócio de pescoço. Que tu bota no pescoço e na cara fica um ninja. É tipo uma balaclava. Né? Isso. E aí óculos e touca. Então não dá pra ver não a nossa cara. Vocês vão ter que acreditar na gente. Eu esqueci de levar o óculos pra lancha. Caraca, era gota de a 1.000 km/h na minha cara. Parecia que eu andando agulhada no olho, cara. Bem que o cara avisou, é verdade. É, mas escuta, é muito maneiro, cara. É muito maneiro mesmo. Outra que a gente fez que foi muito foda foram os quadribikes. Ah, quadribikes. Esse foi o melhor. Puta, cara, andar de quadribike é muito bom, cara. Vocês têm que ver pra crer, gente. Isso não dá pra explicar. Não, cara, é muito maneiro, cara. Porque você vai, poça, se suja de lama, come terra. Não, você bota uma roupa toda, né, de plástico, calça, casaco, botina, galocha. Aham. Né? Uhum. Capacete. E, de novo, a gente tava fazendo isso a 0 grau. Tudo, né? Não, mas eles botam isso pra tu não se cagar todo. Mas, né, capacete. Aí, dessa vez, eu não esqueci o óculos, graças a Deus. E é maneiro, porque é uma moto que você não precisa se equilibrar. É, né? Tem 4 rodas. Tem 4 rodas. E ela, cara, ela responde muito rápido, né, também, né, acelerada e tal. E ela tem bastante equilíbrio. Porque, porra, a gente subiu umas paradas mega íngremes que eu falo, cara, agora vai virar, né? E não ia, né? É. E aí, a do box virou. A do box virou. Ela deu um pinote. O corpo pra trás. O cara falou, não pode botar o corpo pra trás, que aí ela deu uma virou. Deu um pinote. Capotou. Não, e eu, tava todo mundo no começo meio assim, de passando devagarinho nas poças, né? Não sei o que lá. A Dupox tava conduzindo Miss Daisy, desviando das poças, não queria se sujar. Olha, e aí, depois falou de mim, olha aí. Puta, e aí, cara, eu teve uma hora que eu passei numa poça e molhei assim, meu casaco, eu botei um casaco, né, que eles dão de borracha, só que ele abriu, o zíper não tava funcionando, ele abriu aqui. Ah, sempre não tá funcionando. Sempre. O negócio e aí eu caguei meu casaco era todo. De velcro. Aí nessa hora eu falei, ah, foda-se, cara. Ah. Aí eu virei um maluco, entrava nas poças, mas era onda na minha cabeça de água, cara. De água ou de lama? De lama, né? De lama de cocô dessa vez. É, não. Todo mundo ficou com cara vulcânica. De cocô. É bom porque é um passeio que você se diverte e você sai alimentado, porque você come terra pra caralho dessa forma. Mas cara, é eu sei que eu me enchi, eu me entrei em tanta poça naquela merda que a minha moto afogou, cara. É, é verdade. De tanta água, uma hora que ela parou de funcionar. Puta, mas é um passeio muito maneiro, porque além da parada radical, maneira de você pilotar uma moto, né? Que a gente acha que tá numa puta velocidade. Eu achei que tava super radical, filmagem, a 10 km por hora. Tão radical assim? É. Mas o visual das montanhas, do lugar, é inacreditável, cara. Montanhas mais uma nevadas, vez. Foda. E a maneira que é o seguinte, choveu, nevou, friaca, não cancela o quadbike. Fica melhor ainda, entendeu? Exato. Fica mais nomeado, mais maneiro. Então, essa é uma atividade que você não vai perder. Pode fazer de uma hora e meia. A gente fez uma hora e meia aqui, a gente no final achou pouco. Queria fazer mais, né? Mas aí pode fazer 5 horas. O cara falou que faz até de 21 dias. E o cara sai, acampam, entendeu? Vai pra longe. Too much, né? Too much. Cara, vai pagar pra caralho. 21 dias. Tem que estar morando lá. O cara viaja na Zelândia inteira de quadbike. O cara pega autoestrada, pega balsa de quadbike. Não, mas eu perguntei, caralho, eu falei 21 dias. Ele falou, eu tenho clientes que têm muito dinheiro e gostam de gastar com a tua. Ah, bom. Tem muito. Mas assim, ó, 1 hora e meia, 2 horas é do caraca, é vale a pena. Não, mesmo. Você tem um momento que tem um pedaço só que é pra você pular. Ah, você tirar um a quadbike do chão, maluco. E que é a gente achou que tava pulando, tipo, horrores. É. Caraca, que radical! E aí eu, tipo assim, caraca, a gente não tá pulando. Deixa eu vou acelerar. Na segunda vez que eu fui, eu dei uma aceleradaça, eu pulei e o cara ainda falou assim, uhul! O cara que tava filmando. Eu falei, caralho, pulei pra caralho, eu sou foda. Aí quando eu vi a filmagem do cara. Cara, foi um pulinho. É o falso incentivo. Foi um pulinho incentivo. De merda, cara. Ah, mas se tirou roda do chão, é pulo. Tirei do chão, mas foi um pouquinho. Mas é maneiro. Ah, eu não consegui tirar minha roda. Eu fui Miss Daisy. Então, o cara falou no começo que uma das regras era você não pôr o pé no chão, né? Porque você tem o impulso de pôr o pé no chão, porque você tá numa moto. Embora ela tenha 4 rodas, você se sente numa moto. E aí, o passeio inteiro, o cara tava só me dando incentivo. Pô, você é bom demais. É a sua primeira vez, você tem certeza, não sei o quê. Eu, beleza, vamos lá. Aí, quase no final, eu vou e meto o pé no chão. E aí eu passo por cima do meu próprio pé com a moto. Foi um momento. Caraca. Aí fica todo mundo empacado. Eu tava vindo lá por último. Tive que frear em cima da hora, atrás da do box. Caí dentro do buraco, caí da moto. Caiu no buraco, o Google caiu lentamente da moto. Eu prendi o meu pé na moto e eu não podia soltar o guidão, porque senão eu soltava o freio e a moto andava mais. Então eu não conseguia me soltar dela. E nisso o Dave tava atrás de mim, se mijando de rir. Ah, se fodeu! Caiu no buraco. E eu falei, porra, David, não tá engraçado, cara. Vem me ajudar. Não está engraçado. Não, não se ri dos amigos. Aí, pô, atrapalhou. Mas eu soltei da moto, cara. Não, volta pra moto, dá ré. Aí volta pra moto. Puta merda. Mas olha, em Queenstown também foi filmado o Senhor dos Anéis e também tem alguns tours lá do Senhor dos Anéis. Mais uma vez, vale você ver se vale pagar ou não, entendeu? São lugares públicos. Ah, mas em Queenstown vale porque tem paisagens lindas. Ah, mas eu acho um absurdo de caro. É, então, você vai descer. Isso, agora, mais um. Fazer um tour radical. Teve um. Pegar quadribike. É. Teve um que a gente... Dá pra fazer 3 quadribikes. É. Com, pô, mas com é o tour do Senhor dos Anéis, maluco. As paisagens. Dá pra fazer 2 quadribikes e um Dark não, River. Pra fazer de paisagem, vai fazer um de barco. Você pode... Não, não, lá é maneiro que você anda. Porque tem vários lugares que são públicos, você pode simplesmente ir lá. É, vai passear. E de graça. A paisagem mais bonita agora, que a gente viu. Não, mas a paisagem realmente era foda. Qual era o nome do lugar? Era... 12 Mile Delta. 12 Mile Delta. Já esse é o lugar dica. Que tinha uma puta paisagem. Eles filmaram do lago, cenas, da montanha, lá na filmaram foda. Cenas dos do dois. Você não precisa lá, pagar pra não, não precisa. Vai lá. É, 12 vai Mile lá Delta. Você vai pode lá, estaciona ir. E anda por ali, por tudo que é lado, que é muito foda. Isso, exatamente. Independente do cenário do Senhor dos Anéis, que é muito cenário, é só, aqui, trust me, aqui era a cena, não sei o que. Mas aquele dos olifantes a gente reconheceu. Sim, reconheceu, mas cara, é o visual do lugar é foda. Independente teve, do Senhor dos Anéis. Teve um tour na ida pra Queenstown, que era 2 horas e meia de Queenstown, numa cidadezinha chamada Twizel. Nessa cidade tem a fazenda onde foi filmada a Batalha dos Campos de Pelennor, que é um lugar muito aberto, muito foda, sem civilização nenhuma. E ali, com propriedade particular, você só pode entrar se tiver com o tour. E aí você vai ver. Se você quiser, procura uma agência que faça esse tour, ou o cara local lá que faz também, pra marcar. É maneiro pra experiência de seus anéis tirar bastante foto e tal, é maneiro. Mas esse você só pode entrar com o tour, porque é propriedade particular, só o cara do tour tem autorização de entrar. Mas foi o mais maneiro, eu acho. Foi o mais maneiro esse de pele. Ela tem muita fantasia. Exato. A mulher levou fantasia. E a mulher foi extra nos filmes, ela conhecia muito dos seus anéis, do cenário. Isso. Então ela era fã também, né? Exato. E ela adorava, né? Falar, eu não posso falar sobre isso, mas eu vou... Ela foi figurante no Hobbit, no segundo ou terceiro filme, na cidade do lago, então... E aí eles filmaram essa cena, a cidade do lago, ali perto dessa cidade. Então, em breve, quando sair o outro filme, vai abrir um novo tour dos seus anéis ali pra essa região, provavelmente. O guia do passeio falou pra gente que existem vários tipos de fãs do Senhor dos Anéis. Ah, verdade. Tem aquele cara que vai só pra estar no lugar, se sente feliz com isso, né? Vê a paisagem. Tira uma foto. Tira uma fotinha, fala estive aqui, marca no Foursquare. E valeu pra ele, ele bate umas fotos e tal. Tem a galera que já curte ir fantasiada. Exato. Né? Eles, a maioria das excursões pra fazer valer a parada, leva espadas, armas do filme de verdade da Ueta, leva fantasias e a pessoa paga de mongol gigante. Que a gente pagou de mongol gigante. Ah, mas é legal. Tem a galera que leva a sua própria fantasia. Isso. Como você levou sua própria barba. Não. A do Box não levou fantasia de Hobbit. Ela podia ter usado a roupa de Hobbit lá no Pelennor, hein? É, a gente não tava esperando, né? Pois é. Não sabia. Agora, tem um que foi o nível épico de fã dos seus anéis. História que eles contaram pra gente. Eu acredito. Não, não é fã extreme, é fã milionaire. É, exato. Extreme. Olha a história. A garota era uma mulher. Foi na loja que fez um anel em Nelson e comprou um anel. De ouro maciço, custa 3.500 dólares. 3.500 dólares. Isso. Cada vez que a gente conta essa história, o valor sobe. Ela pegou e depois fez um tour por toda a Terra-média que culminava nela fazendo um passeio de helicóptero por cima de um vulcão, aonde ela pegou esse anel de 4 mil dólares e jogou dentro do vulcão, do helicóptero. Essa babaca não podia ter pego esses 5 mil dólares guardado no bolso e ter jogado uma bijuca safada? Peraí, gente. Peraí. Não existe vulcão ativo. Mas se ela jogou, ficou ali, alguém pegou. Foi lá na Não, mas tem uns vulcões que soltam fumacinha. E aí tu não vai encarar. Não dá pra entrar. É quente. Aquelas águas já estão ali quentes, a boca do vulcão ali. Pô, não tem como. Se fosse aqui no Brasil, a galera dava um jeito, cara. A galera fazia um... Porra, o anel de 6 mil dólares? Não, gente. 7 mil é muito dinheiro. Fazer um rapel, um rapelzinho. Vocês estão muito Gandalf comentando. Muitas dessas pequenas empresas, pequenas pessoas que têm suas empresinhas de tour pra fazer esses tours e tal, é escolher o pessoal da Auckland Adventure, que foi a galera que foi nosso guia durante todo o período que a gente teve na Nova Zelândia. Eles são fodas demais. Eles sabem tudo. Tudo Foram Nova eles Zelândia. Que levaram a gente no melhor. A gente tá falando de tours locais. É. Já. Você vai em Wellington, tem o tour Senhor dos Anéis pra isso, você vai em não sei o que, tem outro tour. Mas a Auckland Adventure são os caras que partem de Auckland e eles podem te levar na Nova Zelândia inteira. Os lugares mais fodas. É o Matthew, que é o pai, né? Isso. E o Bronson, o filho. O pai e filho. A empresa familiar, eles estão sempre envolvidos em tudo. Inclusive, algumas fotos que eu coloquei no Instagram, as últimas, em onde eles apareciam no jantar de despedida e tal, e da gente se despedindo deles na van e tal, uma galera reconheceu, caraca, Auckland Adventure, eu fui com eles, eles são muito fodas. Olha aí. E outro cara botou, pô, o Bronson é gente boa pra caramba. Então, já teve uma galera que conhece, tá afirmando ali, né? E a gente, cara, atesta aqui como eles são fodas, atenciosos, fazem de tudo pra você ter uma viagem perfeita. Você quer fazer Darth Vader? Eles levam, eles estão acostumados a levar grupos grandes, né? Uhum. Mas eles fazem qualquer tipo de grupo. Então, de repente, se você tá na pilha de ir pra Nova Zelândia, mas não quer dirigir porque é mão inglesa, ou porque você quer descansar e tal, cara, pode ser uma opção. Você tá num grupo, fecha uma excursão com esses caras, eles montam um roteiro pra você. Nova Zelândia não é só Terra-média. É. Tem muito mais coisa e, puta, a galera da Auckland Adventure pode com certeza te ajudar. Ele Esse sabe. Passeio que a gente fez nessa propriedade privada foi muito maneiro. Eu acho que foi o mais maneiro do Senhor dos Anéis que a gente fez. E foram eles que arranjaram pra gente, não tava no roteiro. Ele, ah, eu vou encaixar isso aqui porque eu acho que isso vai ser muito foda e vocês. Pô, maneiro. Foi maneiro, já a mulher tinha espada. Máscara tinha machado, de orc. Tinha. Ela botou a gente no carro, acelerou e mandou botar a bandeira pra fora pra fingir que era os roririnhos, sabe? Pra gente sentir a velocidade que eles estavam. Foi bem legal. Interativo. E tudo isso foi proporcionado e a gente foi ciceroneado pela Auckland Venture em todos os nossos momentos ali na Nova Zelândia e eles são muito fodas. É, eles não pagaram absolutamente nada pra gente fazer esse jabá. Nada. A gente tá fazendo de coração porque os caras foram muito fodas mesmo. Muito atenciosos e são muito fodas. Então vale a pena, se você quiser fazer o tour guiado pelos caras, vai com uma galera, junto uma galera, vai todo mundo numa van, pode levar suas malas, do jeito que a gente fez. Uma galera, 6 pessoas, dando uma van cheia de mala, conseguimos ir pra Nova Zelândia inteira, assim, cara. Foi muito foda. E os caras sabem tudo. Né? Lugares que a gente não conhecia, eles levaram a gente e tal. Realmente vale a pena procurar a Auckland Adventures, o único jabá mesmo que a gente faz mesmo, assim, de coração que é dessa viagem. Se forem procurar, eles falam do Nerd Power. Assim. Fala do Jovem Nerd. Que vocês vão ser mais bem tratados aí. É, exatamente. Cara, Nova Zelândia é um país fantástico. Eu não sei por que a Austrália ganha toda essa fama de ah, vamos para a Austrália. Quando você tem ali na Nova Zelândia 30 países dentro de um só e é pequeno, você consegue viajar. A gente passou 16 dias lá, conseguiu ir de cabo a rabo praticamente. Tem muita coisa pra ver ainda. Pô, a gente não viu um décimo do que a gente tem. Pois é, se você quiser, você pode concentrar sua viagem só num lugar ou no outro. E no verão tem as atividades de verão. Exato, que é no verão. Lago, muita praia. Paraglide. Pois é, tem atividade no verão, tem atividade no inverno, tem... Não, é foda que a Nova Zelândia tem 1 milhão de opções num espaço muito pequeno. A gente, nós mesmos, como 16 dias só, a gente viu sol, viu neve, viu whale watch com curry, foi, sabe? A viagem parece que durou 1 mês de tantas coisas que a gente viu. Exato. E foi um período curto, cara. Em Queenstown tinha o negócio, tinha a loja de cookies mais deliciosos do mundo. Cookie Time. Cookie Time. Tinha o Ferg Burger, que é um burger. Hambúrguer é foda, eu achei Overrated. Foda. Fodão. É gostoso. Não, fodão. Comi melhores. Mas eu prefiro... Hambúrguer com beterraba? Sai daqui. Eu acho o máximo, adoro beterraba, pô. Sai daqui, bota bacon, tira beterraba. Mas olha, não... Mas tinha bacon. Não tinha suficiente. Mas era bom. Mas era um país espetacular, um país bom pra estudar inglês. O inglês deles não é muito diferente do inglês da Inglaterra. Os caras têm sobremesas fantásticas, comi as melhores sobremesas na minha vida lá. Adoro doce. Não, e outra coisa, ao mesmo tempo que a gente ficou 16 dias, a gente ficou 18 dias. Tem outros passeios nesse estilo que a gente pode recomendar. Por exemplo, tem o Agrodome. Ah, eu sei que ele tem, eu vou te falar. Passeio Agrodome é você vai visitar uma típica fazenda neozelandesa. Eu queria, gente, eu curto isso. E aí tem, eles mostram como é que tosquei a ovelha, tem um cara de camiseta. Não, gente, eu queria arrancar a lã da ovelha. Arrancar. Gritando. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.